Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Episódio 33: Bombardeio de Games. No episódio de hoje, o podcast comenta sobre vários lançamentos importantes desse fim de ano. Eles discutem também a UDK, a concorrência nos games e muito mais. Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast. Esse é o episódio número 33 e a gente trouxe aqui mais uma vez uma estrutura um pouco diferente para vocês. Esperamos que seja, seja interessante e que seja útil. Para várias coisas que estão acontecendo aí nesse segundo semestre de 2011 no mundo dos games. Então já vou adiantar e revelar aqui o que a gente vai falar na main quest de hoje, para você já ficar sabendo. Como todo mundo está acompanhando aí, a gente tem muitos jogos de qualidade e de nome, vamos dizer assim, saindo nesses últimos meses. E a gente achou que seria uma boa, como a gente também está gastando bastante do nosso tempo jogando diferentes jogos dessa coleção aí que está saindo agora no finalzinho de 2011, a gente achou que ia ser uma boa fazer, vamos dizer, de certa forma um Active Quest mais longo, mas também com um pouco mais de vamos dizer, substância aí, tentando talvez orientar, dar dica para vocês sobre o que vocês deveriam estar jogando, estar comprando, dependendo do seu gosto, nesse final de ano, já que tem muitos jogos, eles são jogos caros, porque são todos lançamentos, você deve estar, pode estar se perguntando aí, pô, será que esse jogo vale mais a pena do que o outro? Então quem sabe se a gente falar um pouquinho da experiência que a gente está tendo jogando esses jogos, não vai ajudar você a decidir qual vai ser o seu presente de Natal aí no ano 2011. E além disso, só porque como a gente está jogando esses jogos, gostando de algumas coisas, não gostando de outras, eu acho que é interessante também para nós trazer essa discussão para cá, e aproveitar então esse podcast, que o tempo dele tá batendo bem com esses lançamentos, para a gente falar sobre todos esses assuntos hoje. E também vamos ler alguns e-mails aqui. E para isso a gente já está contando com o time completo novamente hoje. Então, Rafael Kunen já está aí com a gente. Como é que tá aí, Rafael? Tudo bom? Beleza. Jogando... E aí no Canadá? Tranquilo. Jogando muito Skyrim, tô ouvi dizer. Bastante, bastante. 21 horas, só tem 26 horas que o jogo foi lançado. Você já tem 21 horas jogadas, é isso mesmo? Quase. Quase isso, E você, Fernando? Daí de Montreal, como é que tá? Tá tudo certo, bastante nuvem no céu, frio pra caralho. Mas aí Vancouver já nevou? Não, cara, de jeito nenhum. Não. Aqui, só vento por enquanto. Pô, demora delícia, um pouquinho. Hein? Demora um pouquinho pra começar aqui. Então, beleza, amenidades colocadas de lado, a gente vai partir então pra ler alguns e-mails que chegaram pra gente aqui. O primeiro e-mail que a gente vai trazer hoje é do Carlos Davi Cabral. Ele tem algumas dúvidas sobre a UDK, o kit de desenvolvimento que a Epic Games, do Unreal, disponibiliza para para estudantes, iniciantes, pessoas que estão começando e querem aprender sobre o desenvolvimento dos jogos, mas também, quer dizer, não quer dizer que você não possa fazer alguma coisa um pouquinho mais complexa com ela. Claro, tem que ser sem fins comerciais, senão você precisa negociar uma licença. Mas a UDK está disponível aí para você aprender, utilizar, e muita gente adota a UDK como o engine para começar e para montar o seu portfólio. E o Carlos Davi Cabral mandou aqui um e-mail para a gente perguntando se a gente teve a mesma impressão que ele teve utilizando aqui a UDK. Então ele está dizendo aqui que, diferentemente de outros game engines que ele já viu, não parece muito produtiva quando está na hora de escrever código, Ele acha que precisa de muitos passos e conhecer muitos pedaços diferentes do engine para poder começar a escrever o seu código, E ele fala também que o editor não é muito visual, Ele não te permite você fazer mudanças e ver muito rapidamente o que está acontecendo. Ele diz, tem que recompilar, fechar, abrir novamente para poder ver as suas mudanças. E depois ele cita também o Kismet, que a ideia é que facilite um pouco esse trabalho. E eu sei que tanto o Rafa quanto o Seco até tiveram bem mais experiência do que eu com o Unreal. Infelizmente não tive oportunidade de usá-lo profissionalmente ainda. E nem posso dizer também que usei muito em projetos pessoais. Então vai ser um e-mail que principalmente o Rafa e o Fernando vão responder, né? E eu sei que o Fernando tem bastante histórico aí, né, de trabalhar com Unreal, tanto como desenvolvedor por fora, quanto realmente, né, dentro das empresas que ele trabalhou. Então eu vou deixar você dar a sua primeira resposta para o Carlos Davi Cabral sobre as dúvidas dele com a UDK e o Kismet. Diz pra gente aí o que você pode responder para o Carlos e para os nossos ouvintes aqui do podcast. Então, bom, minha experiência com a UDK é que ela é um subset do produto final que as empresas que estão fazendo os AAAs usam, né? Então você não tem exatamente a mesma estrutura que alguém que está pagando por ela vai ter. Então você tem a limitação de você usar Unreal Script e você poder escrever algumas DLLs. Mas assim, o objetivo do Unreal e da maioria dos engines comerciais não é facilitar para o programador, é facilitar para os level designers, para os artistas, porque essa é a parte mais demorada e complicada dos pipelines. Porque se o artista tiver que se preocupar com como é que ele vai compactar as texturas, como é que ele vai juntar o material, como é que ele aplica os efeitos de partícula, isso vai levar muito tempo. Se ele tiver que ficar o tempo todo estudando isso, não tem como. Então as pessoas focam em fazer do engine o mais acessível para quem trabalha em mais alto nível, que são artistas e level designers. E no caso do programador, qualquer engine que eu entrei em contato, que é o CryEngine, Unreal, o engine da Crystal Dynamics lá do Tomb Raider, todos eles é a mesma cara, você tem que sentar e programar. A grande diferença do UDK para esses engines que eu falei é que o UDK, como ele, você não tem uma licença, você tem só acesso à parte de scripting. Então, para você utilizar a parte de script, você precisa um pouco mais de conhecimento da estrutura do jogo, porque não é fácil você simplesmente, entre aspas, hackear seu caminho, né, dentro da estrutura do jogo. E também, como posso dizer, você tem uma pequena vantagem até de usar a parte de scripting, que você, por exemplo, herda tudo que foi feito pro Gears of War, entendeu? No UDK. Então, para quem quer fazer um startup rápido, muito semelhante ao que você faz com third-person shooters, first-person shooters, é rápido, o prototipo é rápido de estender. Mas se você quiser fazer uma mudança muito grande, aí você vai ter que entrar, dar uma entendida, né, nos internos do Unreal, como é que você muda a cara do jogo para ele ser o que você quer. Então aí que, como posso dizer, aí é a grande vantagem de quem é first party, que é quem paga para ter o engine, que eles não só tem suporte, mas você tem mais estrutura para você trabalhar um pouco mais flexível. Mas assim, eu queria deixar bem claro que, na minha experiência, o engines de jogos é para facilitar onde existem os maiores bottlenecks, né? Que é, como eu falei, artista e level design. E então acredito que a gente, programador, não deveria se sentir intimidado por causa disso, entende? Porque, não sei, Giliardi, você teve essa mesma impressão aí no time do FIFA? O Davi também pergunta aqui, né, se os engines que a gente usa nos jogos que a gente faz têm essas mesmas características, né? E eu vou dizer que concordo 100% com isso que você acabou de dizer. O grande trabalho que a gente tem é justamente para facilitar ou, né, tornar mais, vamos dizer, direto, mais streamlined o trabalho das pessoas que estão, vamos dizer, nesse mais alto nível aí, que são os artistas, level designers, o pessoal que está colocando conteúdo dentro do jogo. Da mesma forma para a gente, os programadores mesmo, eles têm, como o engine, né, é feito muitas vezes por eles, ou pelo menos eles estão em contato com quem fez, é mais fácil para eles resolverem os problemas, vamos dizer, por baixo dos panos, né? Enquanto que um artista, um level designer, ele, até pela natureza do conhecimento dele, né, o que ele sabe fazer, vamos dizer assim, entre aspas, é colocar o conteúdo dentro do jogo, não exatamente ficar resolvendo problemas de conversão de formatos, de como que isso vai entrar no jogo, não vai, isso aí é o papel do engine e dos programadores que estão por trás do engine de resolver. Então essa é a mesma impressão que eu sempre tive, que o engine, ele é feito para isso. Acho que até quem conhece um pouco da história, né, dos engines na indústria de jogos, percebe que, por exemplo, uma empresa que dominava esse mercado no início, que era a id Software, ela fez isso numa época em que ainda era tudo muito primitivo e eles nunca foram os que tiveram as melhores ferramentas nos engines deles para os artistas, né? Eles sempre tinham o código muito, muito bom, muito otimizado. Nós como programadores tínhamos acesso a isso, ficávamos maravilhados. Mas a partir do momento em que desenvolver jogos se tornou cada vez mais, né, o gargalo ficou cada vez mais do lado do conteúdo, né, de desenvolver esses levels, esses personagens e tudo que entra num jogo que hoje em dia, né, o jogo AAA aí da geração atual dos consoles é onde, né, a imensa maioria do seu trabalho, do seu tempo vai ser gasto. Nesse momento a id Software ficou para trás, porque outras empresas como a Epic, com o Unreal, elas resolveram muito melhor esse problema e mais do que isso, né, chegaram a essa conclusão que você acabou de dizer, de que o grande problema para se resolver é justamente o problema da produção do conteúdo, é o grande gargalo que tem que ser solucionado. E eles chegaram a essa conclusão talvez antes da id Software ter chegado a essa conclusão, e por isso que a id, hoje em dia, ela está, vamos dizer, praticamente fora desse mercado de licença de engines. Eu acho que isso tem tudo a ver com essa constatação de que o engine, o grande papel dele é tornar mais fácil para o artista, para o level designer. E aí vou perguntar também para o Rafa, sobre o DK especificamente, ou mais genericamente sobre a utilização de engines, né? O Rafa, como game designer, fez levels dentro do DK, que a gente sabe, construiu, né, o portfólio dele através disso, brincou bastante lá, experimentou bastante algumas das features. E aí, qual que é a sua impressão, talvez, né, vamos dizer, do outro lado do muro, né, Rafa, com relação ao DK e a utilização dos engines por level designers e artistas? Uma coisa que eu acho que o porquê que existe esse gap tão grande, assim, que foi mencionado, dessa versão do UDK que é aberta ao público para a versão que realmente as empresas usam para desenvolver o produto final, é porque eu acho que é uma questão de quem vai usar, que eles querem focar, né? Por exemplo, os programadores, estudar um bloco de notas, um compilador, o programador faz o trabalho dele. Ele consegue, tem as ideias específicas, mas ele consegue fazer a arte dele, digamos, a parte dele do trabalho é uma coisa muito mais genérica, uma ferramenta mais genérica. Claro que cada empresa tem o seu método de montar, mas o conhecimento prévio do programador para esse tipo de coisa é o que importa. No caso de um level designer, alguém que é responsável por pegar o conteúdo e fazer ele ficar como ele vai ficar no jogo final, é muito mais específico por jogo, assim, porque ele tem que ser treinado para usar aquela ferramenta específica naquela empresa que ele vai trabalhar. Então, o que a Epic faz? Proporcionando o UDK, fazendo com que as pessoas aprendam de graça, é muito mais fácil qualquer empresa que usar Unreal achar mão de obra no mercado. É muito maior a chance de alguém já ser treinado naquela ferramenta. Uhum. Entendeu? Alguém que, se eu, por exemplo, treinando as skills de level designer ali, vou poder conversar, vou poder, por exemplo, se for entrevistar numa empresa que usa o Unreal já, aquela parte do UDK, do desenvolvimento total com a engine do Unreal, que cabe à minha disciplina, eu sei. É muito longe de ser tudo o que o Unreal é como uma engine, entendeu? Mas aquela parte que cabe a mim, eu já sei. Assim como o programador, claro que um nível de adaptação para o Unreal Script, para fazer as DLLs, tudo, ele vai precisar fazer, mas aquela é uma outra parte da disciplina dele, entendeu? Uhum. Acho que em termos de treinar um level designer, de treinar um game designer, inclusive, para usar o próprio Kismet, que eu acho que ele é muito mais uma ferramenta para game designer e para level designer do que para programador. O programador não vai usar o Kismet, entendeu? Porque quem vai usar o Kismet vai ser designers, tanto level quanto designer de script, designer de mecânica dentro do jogo. E eu acho que nesse sentido, até esse nível, o DK é uma ferramenta extraordinária, assim, sabe? Eu não vou comparar com todas as ferramentas, porque eu não usei todas, mas para tudo que eu precisei fazer, tudo que eu quis fazer dentro das minhas limitações, daquilo que eu queria, para aquele projeto que eu estava querendo na hora, o DK foi muito bom, assim, tendo de organizar saco, da organização dos assets, da organização de como tu pode organizar toda a tua pipeline do jeito que tu quiser, por exemplo, por onde tu vai começar, que tipo de asset tu vai usar agora, todas as animações tem ferramenta dentro pra fazer, entendeu? Acho que pra até esse nível ele é muito bom, mas daí pra comparação, se tu pode usar o DK pra fazer um jogo inteiro do jeito que customizar ele, do jeito que tu quiser, daí eu acho que já é outro nível. Daí tu vai precisar mesmo de um da licença, de todo o suporte que eles dão, né, de programadores que consigam descer tanto ao nível necessário. É, mas, pois é, Rafa, mesmo que você queira customizar e tudo, é necessário ter acesso a, digamos, ao cerne do jogo, do engine, né? Sim. Então, por exemplo, eu não acredito que alguém que faz um jogo tão, assim, mecanicamente diferente, por exemplo, como é o Mass Effect, usando o engine do Unreal, que é tudo voltado para um shooter, eles tenham, digamos assim, só utilizado, sabe? Eles devem ter mudado, devem ter adaptado o engine às necessidades do time e tudo, sabe? Então claro. É tudo, como posso dizer, tem que, infelizmente, não tem facilidade, né? Uhum. Para programador. Até porque, por exemplo, o DK não tem editor de interface mais, né? Antigamente ele tinha, mas agora tu tem que usar um editor externo de interface, né? Scaleform. Que antigamente tava no... tinha um sistema de criação de interface integrado no DK, mas as versões mais novas não tem mais. Então, se tu quiser criar uma interface customizada que não seja a default do Unreal, tu tem que usar o Scaleform. Pois é, e mesmo o Scaleform, ele, por exemplo, o Scaleform se usa Flash, então só que quem vai estar usando o não licenciado vai só poder, por exemplo, trabalhar em ActionScript e Flash mesmo, onde a performance é muito, muito pior. Então, para você ter performance decente, você precisa escrever código nativo mesmo utilizando Flash, sabe? E aí o único jeito é tendo a licença do engine, sabe? É mais uma vez essa coisa, tipo, eles dão acesso ao público, você pode fazer um monte de coisa, pode estudar, mas assim, se, a hora que você quiser vender ou fazer algum produto comercial, aí você já vai ter que, entre aspas, dar um passo maior, né? Que é, você tem que fazer um acordo lá com eles, whatever. Mas que é, por exemplo, um pouco diferente do Unity. O pessoal vai dizer, mas o Unity eu pego, posso fazer isso, aquilo, é fácil de digitar. Mas você vê a abordagem de um, a abrangência de um e a abrangência do outro, né? Onde foi provado que um é palpável. Você olha pro lado e vê quantos produtos foram feitos com um e quantos produtos foram feitos com o outro. Que tipo de produto, né? Pois é. Então. Mas enfim, eu acho que também depende muito do time, dos programadores e dos levels design envolvidos, né? Das necessidades do time. Mas baseado na pergunta do que ele falou, eu acredito que o que a gente falou aqui tá bem de acordo com o que eu acho. Pra resumir, esse gap que tem entre o DK e o kit de desenvolvimento final é de propósito, né? Claro. Ele não... Então ele é assim mesmo, não espere que se tu for comprar uma licença, se o teu time for comprar uma licença, vai ser o DK exatamente como ele tá ali, não. Então a gente espera aí que o e-mail do Carlos Davi Cabral esteja bem respondido. A gente falou bastante aí sobre o DK e engines em geral, e a gente tem, na verdade, uma outra mensagem, um outro e-mail para responder no podcast 33 aqui. Esse é do Paulo César Amorim Lopes, já, né, colaborador de longa data do podcast, mandou mais um e-mail para a gente aqui. Ele quer saber sobre como é que funciona concorrência entre empresas, né, que fazem jogos, vamos dizer, no mesmo gênero na indústria de games. Ele quer saber curiosidades, histórias sobre a nossa experiência lidando com concorrentes, né? Se a gente olha para o concorrente na hora de fazer o design do nosso jogo, o quanto isso é discutido dentro das empresas. Eu acho que é uma pergunta bem interessante. Ele usa vários exemplos do FIFA com o Pro Evolution Soccer, mas eu acho que nós três podemos falar sobre esse assunto sobre diferentes ângulos, né? Então, vou começar então com o Fernando. Você trabalhando aí, por exemplo, né, no Deus Ex, eu acho que parte do assunto sobre concorrência tem a ver com quando você está no mesmo gênero, existem certas mecânicas ou certas features que já, vamos dizer, é esperado que um jogo naquele gênero tenha. Né? Quando você fala de um jogo tipo Deus Ex, você tem um Action Adventure ou Action RPG, você tem um número muito grande de jogos que até, quer dizer, a partir do primeiro Deus Ex, que foi um dos primeiros jogos, vamos dizer, híbridos dentro desses gêneros, muita coisa já se desenvolveu. E aí chega o momento de você fazer um novo jogo naquela mesma franquia. Acho que um dos desafios, né, Seco, é justamente você olhar pro que já aconteceu dentro desse gênero nos últimos anos, e desde o primeiro Deus Ex, e tentar achar quais são as features que faz sentido, né? Quais são as features que os jogadores vão esperar que haja, ou será que existe isso mesmo, né? Será que você olha para isso mesmo, ou será que você faz o design do seu jogo sem se preocupar com essas coisas, e aí correndo talvez o risco de no final você não ter uma feature que todo mundo esperava, e que todo jogo daquele gênero já tem, e que já está provada que é a melhor opção. Como é que você acha, ou como é que você viu acontecer aí dentro da IDOS, né, essa dinâmica de você olhar, né, pros concorrentes, olhar pros outros jogos, mas ao mesmo tempo não deixar de ter sua identidade própria, né, e de fazer o seu jogo no final das contas e não o jogo dos outros? Não, pois é, eu acho fascinante quando a gente entra em contato com alguém assim que tem a ousadia de achar que não precisa olhar pra ninguém e ele vai fazer as coisas inovadoras sabe, vai criar todo um mercado único ao redor dele. Então, tanto aqui quanto na Outer Ocean, eu acho sempre bacana, porque na Outer Ocean a gente trabalhava muito, por exemplo, com Ubisoft, Warner, a Sega. Então, a experiência com eles era interessante, porque eles... Como é que posso dizer? Eles sempre começavam dizendo como aquele produto se encaixa no mercado e em que mercado ele se encaixa, sabe? Uhum. Então, por exemplo, qualquer produto do iPhone, ou até o Super Monkey Ball, a gente dizia, não, o Super Monkey Ball vai ser um produto mais desse estilo. Ele vai ser mais sério para um jogador de iPhone. E então ele precisa ter essas características, e como todos os jogos de iPhone têm essas características, e já é um produto, é um standard de mercado, a gente precisa fazer isso porque o jogador está acostumado. Então, já começava por esse nível, sabe? Porque se imagina você colocar... Imagina que você tem um jogo que salva sozinho de tanto e tanto tempo, como acontece com todos os jogos hoje em dia. De repente você lança um produto no mercado que não salva automaticamente, e a pessoa não está acostumada a apertar pausa e salva. Aí você dava merda. Então isso era uma das coisas, preocupações do, por exemplo, que aconteceu com o Super Monkey Ball. Mas é uma coisa que, por exemplo, a ID Software deixou passar no Raid. Entendeu? Que é uma coisa, tipo, o jogador tá acostumado, o jogador vai esquecer de salvar, e o que vai acontecer? Todo o progresso dele vai ser perdido, e ele vai ficar frustrado e ele não vai mais jogar, né? Então eu acho que primeiro a gente tem que entender qual é a necessidade atual do mercado. Depois da parte da que isso é mais um pouco mais abrangente que concorrência. E concorrência é quando você tem um produto que é muito similar, com um tema muito similar. Por exemplo, agora a gente tem o Syndicate, que foi anunciado pela EA. E eles, assim, como posso dizer, é no mesmo universo de conspiração de corporações, tem um monte de detalhe de, como posso dizer, realidade virtual, a hacking, entre aspas, a maneira com que existem as augmentations naquele jogo. Uhum. E a gente consegue ver que tem bastante influência do Deus Ex naquele jogo. Certo. A gente consegue ver que ele já tem bastante coisa inovadora, entendeu? Então agora a gente tem que ver, por exemplo, o que eles fizeram de bacana. Ah, eles fizeram isso de bacana. Então a gente olha, isso faz sentido no nosso jogo? E se faz, como que se apresenta isso, por exemplo, de uma maneira nova, de uma maneira melhor? Porque isso que importa, né? É legal você pegar a ideia e melhorar. É assim que o mundo gira, né? Entendeu? Alguém pegou e bateu dois pauzinhos lá e pegou fogo um dia. Olha, hoje em dia a gente tem até lança-chamas, né? Então... assim que o mundo funciona. Mas a parte deles provavelmente teve a mesma coisa. Inclusive a gente vê referências no produto deles que tinha no Deus Ex, foi cortado, a gente cortou por razões X e Y. Uhum. E ali tem, então a gente fica assim, por que será que eles botaram de volta? Mas pô, isso mesmo assim não tá legal. Pô, não, isso ficou bem bacana até, porque eles mudaram isso, eles tiveram uma outra ideia que a gente também não teve, pô, será que a gente bota de volta? Então a gente sempre tem que ver o que os outros estão fazendo e ficar refletindo sobre como aquilo vai impactar no nosso produto. Porque, como eu posso dizer, não adianta você ficar alienado no próprio mundo aqui, que, sabe, primeiro você não vai aprender nada, e segundo, você vai deixar de aprender um monte de coisa bacana, sabe, que tá acontecendo. Eu sinto o Syndicate, sempre que eu acho que do caso do Deus Ex é um bastante próximo. Tem também um, só por cima, só pra dar mais um exemplo, Splinter Cell, por exemplo, toda a parte de covering, de como você, certo, aborda, não só é muito parecido, mas é feito por bastante integrantes do time que eram do Splinter Cell. Então, nas próprias discussões, olha, a gente fez assim, assim, assado, mas a gente gostaria, agora a gente gostaria de mudar, fazer desse jeito, que a gente acha que fica muito melhor no jogo e cria uma identidade única, sabe? Então, como eu posso dizer, acaba sendo uma parte de concorrente na parte de stealth, de como você trabalha na parte de cover, mas da maneira com que você aborda o problema, você cria uma outra perspectiva, né, para a mesma solução, e acaba criando, digamos assim, uma identidade, uma experiência única e uma identidade para o jogo, que é, acho que é isso que importa no final, né? Eu acho que no teu caso deve ser bem parecido, não? É o que você falou de experiência única, mas também sem deixar de ter, igual você falou no começo, aquelas coisas que os jogadores esperam que tenha. Igual você falou lá do exemplo do salvar o jogo automaticamente, etc. Então, antes de eu entrar lá na parte do FIFA e do Pro Evolution, vou deixar o Rafa também falar qual que é a experiência dele do mesmo assunto, né? E ainda mais o Rafa sendo game designer de profissão e tendo que pensar nessas coisas, resolver esses problemas na hora de fazer o design dos jogos dele. Eu acho que até no meio, né, Rafa, que você teve mais experiência lá na Digital Chocolate, que são os jogos mobile e depois os jogos sociais, existe bastante também dessa preocupação de você olhar para o concorrente e além de, né, ao mesmo tempo que você tem a sua identidade, você tem o seu destaque no mercado, você também não deixa de entregar coisas que o usuário já espera. Como é que funciona isso na cabeça do game designer, Rafa, olhando para os concorrentes do jogo que você está fazendo design? Então, esse é um dos motivos, para quem não sabe, acho que esse é um dos motivos pelos quais tem tanto segredo na indústria de jogos, né? De não poder falar nada sobre projeto nenhum, para ninguém, nem para tua família, nem nada, até que seja lançado oficialmente. Porque é simples, digamos, é teoricamente simples para um concorrente pegar alguma coisa que está na tua cabeça, que ainda não foi implementado, ele vai lá, implementa mal feito, termina antes de ti e lança, e todo mundo vai achar que quem fez primeiro foi ele. Entendeu? Então é um Blizzard. Então, mas é um dos motivos de tanto segredo, porque a nossa indústria, ela é movida por experiência, por gerar experiência. E qualquer coisa que tu faça que vá modificar um pouco a experiência, seja para uma coisa, por exemplo, inesperada, nova, uma experiência boa não precisa ser inovadora, ela tem que ser boa. É, inovador não significa que é bom, né? A gente discutiu isso aqui antes. Várias vezes. Mas, entrando na parte de prestar atenção na concorrência, digamos que eu já participei de vários lados disso, tanto do lado de a gente precisa lançar algo porque a nossa empresa concorrente X tem uma franquia disso e eles não estão aproveitando, digamos. Vamos pegar um exemplo, não vou dizer que jogo é exatamente, mas vamos pegar um exemplo aí. Um jogo de fantasia de RPG, por exemplo. A gente sabe que a nossa empresa concorrente tem e ela não lançou nada há algum tempo. Então a gente vai aproveitar e vamos fazer isso. Daí a gente tem que olhar para essas franquias passadas deles. Por que será que eles não fizeram mais, sabe? Por que será que eles não gostaram de determinada parte do jogo, não gostar de como o jogo foi, como é que a gente pode fazer isso diferente, como é que a gente pode conseguir aquela audiência que eles perderam nesse sentido, assim. Então, tem muita coisa que a gente tem que olhar para fazer melhor, né, para dar um passo na frente da concorrência. Tem um outro lado também, que é o lado que eu acho mais triste, que é a gente olhar para nossa concorrente, eles fizeram algo legal, vamos fazer igual a eles, sabe, para tentar ganhar um pouco do dinheiro que eles estão ganhando, tentar fazer parte da mesma audiência. Eu acho que, assim como qualquer coisa, nada se cria, né? Tudo se copia, na natureza também. Eu acho que tudo bem tu pegar uma ideia, assim, querer fazer melhor, querer melhorar. Ainda mais se é uma coisa boa, se é uma coisa que funciona, por que não, né? Se é uma coisa que todo mundo curte, por que não dá mais coisas para as pessoas curtirem? Mas eu acho que tem um limite, assim, do que tu realmente copiar o que outra pessoa fez assim, na cara de pau, e achar que tu vai ser melhor que ela, talvez por isso, ou alguma coisa assim. Então tem aquele negócio de tu prestar atenção no que eles fizeram. Às vezes não tem outro jeito de disfarçar, tem que ser na cara de pau mesmo, como, por exemplo, todo mundo conhece a febre que virou o Farmville. No Facebook na época. Foi uma fórmula que não foi a Zynga que inventou. A fórmula já estava aí há bastante tempo. Inclusive em jogos de console, em jogos como Harvest Moon, que usaram muito do que FarmVille usou, mas eles conseguiram uma forma de monetizar aquilo, de tirar dinheiro daquela fórmula, que pegou todo mundo de surpresa, que simplesmente funcionou e foi um boom enorme. De por consequência, as empresas que entraram para concorrer, que queriam uma fatia desse mercado, não se arriscaram em tentar alguma coisa, pensar em algo diferente. Simplesmente, vamos fazer exatamente do jeito que eles fazem. A Digital Chocolate foi uma das empresas que fez isso, eu trabalhava lá na época dessa transição, e não foi a única, inúmeras empresas surgiram para fazer esse tipo de jogo. Inclusive, empresas que não eram de desenvolvimento de jogos surgiram para copiar a Zynga. Ei, vamos nos juntar, fazer uma empresa de jogos para copiar a Zynga e fazer exatamente os jogos que eles fazem. Então, pegaram exatamente a mesma fórmula de monetização, até a interface era copiada, com os mesmos botões, nos mesmos lugares, tudo exatamente igual. E tem esses dois lados, assim, né? O designer tem que, acho que faz parte do nosso trabalho saber dosar, né? Saber se inspirar mais do que copiar. A diferença não é tão grande, assim, mas ela tá lá e faz parte do nosso trabalho saber qual é. É isso aí. Se você quiser. Acho que essa é a parte mágica, né? Tipo, você olhar pro negócio e conseguir ver como é que você melhora a ideia, sabe? Porque copiar não é tão difícil quanto melhorar, né? Então acho que essa é a parte mágica. Com certeza. Se você que tá ouvindo quiser saber mais sobre esse assunto, a gente já dedicou um podcast inteiro só para falar sobre o que a gente chamava de template de jogos. Esse foi o episódio 18, nada se cria, tudo se copia. Então você volta lá, dá uma ouvida também se você quiser entrar mais a fundo. E aí, para terminar a resposta para o Paulo César, vou falar também então, um pouquinho da como é que funciona a questão de olhar para o concorrente aqui dentro da EA Sports, e especificamente no caso do FIFA, né? Já contei essa história várias vezes aqui, de que o Pro Evolution Soccer, né, que é o jogo da Konami, começou lá como Winning Eleven, durante muitos anos, ele foi o jogo que tinha jogabilidade superior com relação ao FIFA. FIFA sempre foi o jogo que tinha as licenças, né, toda, vamos dizer, a parte de presentation mais bem elaborada. Então você tinha os jogadores, o campo era mais bonito, eram todos licenciados bonitinhos, os uniformes oficiais. Então sempre foi assim, vamos dizer, o primo rico, mas o jogo da Konami era o primo pobre que era bom de jogar, né? E isso definiu, vamos dizer assim, a concorrência entre os dois durante muitos anos. E eu já contei também a história de como a EA Sports e o time do FIFA decidiram lá em 2006, 2007, reescrever o jogo inteiro com a premissa de tornar a jogabilidade do FIFA superior. E isso não foi de graça, não foi sem muitos percalços, mas no final das contas, depois de alguns anos aí, acho que a versão FIFA 8 que foi a primeira assim, que realmente deu um salto bem grande e deixou a jogabilidade do Pro Evolution Soccer para trás. Né? E a partir daí a gente veio só refinando essa fórmula e, na minha opinião, deixando o jogo da Konami cada vez mais para trás. E, então, mas, né, por exemplo, agora a gente obviamente lançou o FIFA 12, já estamos começando a pensar, estamos, na verdade, trabalhando, né, na próxima versão do jogo. Claro que nada foi anunciado, mas todo mundo sabe que o FIFA sai todo ano. E esse é um momento então que faz sentido a gente fazer isso que o Paulo César está perguntando, né? Olhar para o concorrente e ver. Como vocês estão falando aí, né? Se inspirar realmente em alguma coisa que a gente possa encontrar lá, que eles fizeram, que a gente pode achar que faça sentido. E nisso tem vários exemplos, várias curiosidades pra gente falar sobre o assunto. Claro que tem muita coisa que eu não vou poder ficar falando de detalhes. Ó, feature tal do Pro Evolution, a gente olhou, gostou e vai fazer, só que um pouco diferente. Não posso falar isso, mas eu posso dizer, claro. Mas o que a gente pode dizer... Ia ficar impressionado se você fizesse, né? entendeu? Então, mas dá pra dizer, assim, que a gente leva muito a sério, sabe? É uma das coisas que é sempre falado aqui dentro, que a gente não pode deixar acontecer, é a gente justamente achar que, ah, tudo bem, a gente já tem uma certa vantagem, então agora vamos sentar em cima da vantagem, né? Vamos fazer... Quer dizer, eu já falei isso antes também, seria muito fácil pro time do FIFA hoje só tirar leite da mesma vaca, sabe? Fazer poucas mudanças para não correr riscos, né? E a cada ano lançar um jogo que é um pouquinho diferente do ano anterior e utilizar a vantagem que a gente já tem sobre a Konami. Isso é uma estratégia que com certeza ela é fadada ao fracasso, e aqui dentro os nossos líderes, eles tentam estressar muito essa mensagem pra gente, de não deixar isso acontecer. Porque justamente é no momento em que a gente parar de evoluir o nosso jogo, é que o jogo da Konami vai conseguir, vamos dizer, chegar no mesmo patamar de novo. Né? E, obviamente, pensando em termos de negócio, não é isso que a gente quer. A gente quer estar sempre à frente. Então, quando a gente está começando, está desenvolvendo, né, as ideias para o próximo jogo, a gente está sempre preocupado em não só em ver o que eles estão fazendo, que talvez tenha uma certa vantagem com relação a gente. Então, vamos dizer, pode ter uma determinada área ou um determinado modo de jogo que ainda esteja mais bem elaborado, bem feito do que o nosso. Então, essas áreas são áreas que a gente vai querer atacar. Mas é muito importante a gente não ficar, vamos dizer, se o nosso concorrente está atrás, tudo que a gente fizer for olhar para ele, a gente vai estar nivelando por baixo. Né? A gente vai estar, vamos dizer, pensando que se o Pro Evolution não é tão bom assim em determinada área, eu não preciso desenvolver aquela área mais. Entendeu? E essa é a armadilha que a gente não pode cair. Então, para responder o Paulo César, né, a gente olha o concorrente? Com certeza. A gente olha bastante para o concorrente, a gente procura principalmente as áreas em que o concorrente ainda está à nossa frente, para a gente tentar, se fizer sentido para o nosso jogo, compensar essa diferença. E vou te dizer, acontece muito a gente ver coisas que funcionam bem no Pro Evolution, mas que não são FIFA, não são a cara do FIFA. E muitas vezes aqui vai ter um desenvolvedor, um game designer ou outro aqui dentro que vai pensar, só porque no Pro Evolution aquela feature é boa, vamos, entendeu, cegamente copiar para o nosso jogo. E eu posso dizer para você que nessas últimas semanas eu tive que combater uma dessas ocorrências dentro da área de presentation, que é a área que eu estou trabalhando como produtor agora. Houve uma discussão séria de alguns dos outros game designers com a ideia de trazer feature X do Pro Evolution para o próximo jogo do FIFA. E o meu ponto nessa discussão era que a feature ela pode ser muito legal, funcionar muito bem, ser muito bonita no Pro Evolution, mas ela, pra mim, não tem cara de FIFA. Ela não combina com o que o nosso jogo é e os focos, diferentes focos que a gente dá pro nosso jogo. E o meu argumento era que fazer só pra ser parecido com o Pro Evolution, ou só pra dizer, pra colocar na caixa que a gente também tem a feature tal, não valia a pena, não fazia sentido. A gente é melhor pegar esses recursos e colocar em áreas que a gente sabe que vão tornar o nosso jogo melhor. Mas esse foi um exemplo em que a gente refutou, vamos dizer, a inspiração ou a cópia do concorrente. Em outros exemplos, a gente vai querer realmente se inspirar no concorrente e vai reconhecer. Não, aí sim, essa feature tal, ela está sendo mais bem feita e ela faz sentido para o nosso jogo, então vamos também dedicar recursos nossos para melhorar essa parte. Mas é justamente o que vocês disseram, uma das partes mais interessantes do desenvolvimento do jogo é você encontrar esse equilíbrio, encontrar esse ponto de balanço aí entre você estar se inspirando ou até mesmo às vezes copiando seu concorrente, mas para alguma coisa que faça sentido no seu jogo, e quando você vai chegar à conclusão de que aquilo não faz sentido para o seu jogo. Parte dessa identidade própria que o jogo tem também tem a ver com isso. Se tudo que a gente fizesse fosse só copiar as coisas que o Pro Evolution faz bem, a gente ia, no final das contas, ser um Pro Evolution Soccer, e não é isso que a gente quer fazer. Então, acho que sem quebrar nenhum acordo de confidencialidade, é o melhor que eu posso responder aí à pergunta do Paulo César. Mas a gente olha sim, cara, pro nosso concorrente, mas a gente olha muito pro nosso jogo também, sabe? Muito mais do que tá olhando pro que outros jogos de futebol fazem, a gente tá vendo assim, o que que nessa experiência de jogar FIFA falta? E que talvez o mercado-alvo espere, né? E independente de que se o Pro Evolution entrega isso ou não, porque senão ninguém vai empurrar a área pra frente também, vai ficar só um correndo atrás do outro. Então a gente, vamos dizer, se eu tivesse que dizer que a principal abordagem para o design do FIFA, qual é ela? É essa que eu acabei de dizer. A gente olha para o nosso jogo e pensa na experiência que o usuário está tendo, se coloca no lugar dele como fã de futebol, que a maioria deles são, e como fã de videogame, né, como jogador e que espera uma certa experiência competitiva, e o que, que falta para essa experiência ser ainda melhor? Foi assim que, por exemplo, que o Tactical Defending surgiu no ano passado. Defender era uma parte que faltava nessa experiência. E aí foi assim que essa conclusão foi chegada. E não porque o jogo A ou B faz defesa melhor do que o nosso. Mas em outros casos, quer dizer, uma segunda abordagem também envolve você olhar para os concorrentes. Mas eu acho que a principal nem é essa. E eu acho que é assim também na maioria dos outros jogos. Talvez exceto alguns casos que o Rafa contou aí de empresas que só estavam lá para copiar. Mas eu acho que na maior parte dos casos é isso que o game designer vai estar procurando fazer. Olhar para o jogo dele, olhar para o mercado-alvo, e ver como que aquela experiência pode melhorar, independente do que os outros estão fazendo. Pois é, só queria comentar um negócio que tem gente que às vezes não percebe, mas só copiar por copiar pode tirar a identidade do seu jogo, era o que trazia o público. E isso é o que faz toda a diferença no produto, né? A identidade. Por que, que ele vai comprar o seu e não o outro, entendeu? Se tudo que você está fazendo é copiar o outro, que motivo que ele tem para comprar o seu? Pois é, isso até vai dar leite depois que a gente for falar do Battlefield Modern Warfare. Ok. É uma boa deixa, então, pra gente fechar aqui essa primeira sessão do nosso podcast. A gente respondeu, né, até, né, de maneira mais longa aí, mais detalhada, 2 e-mails. A gente espera que a resposta tenha sido satisfatória, mas se não tiver sido também, não custa nada, né? É só entrar aí no www.thepodcast.com, deixar o seu comentário nos posts, a gente vai estar respondendo, ou mandar o seu e-mail, como fizeram aí, né, o Carlos e o Paulo César, para contato@thepodcast.com. ou ainda deixar um tweet pra gente no twitter.com/thepodcast. Então, dados aí, né, nossas informações de contato, a gente fecha aqui essa primeira parte. Não vai ter ActiveQuest porque a gente vai fazer um merge do ActiveQuest com a MainQuest no episódio de hoje. Vamos falar dos jogos que a gente está jogando, né, dos jogos que têm saído aí nesse fim de ano. Então vamos lá para uma MainQuest diferente no episódio número 33. E conforme anunciado na main quest dessa semana, nós vamos falar de jogos que a gente está jogando, jogos que saíram recentemente aí, que estão, vamos dizer, na lista de compras para o Natal 2011. Então, talvez você já tenha jogado alguns desses jogos, e aí vai saber um pouco mais, né, um pouco mais a fundo da nossa opinião aqui. Talvez você ainda esteja decidindo que jogos você vai comprar, e quem sabe vai ser útil, né, também para você a opinião que a gente vai dar aqui. Então a gente vai procurar falar de jogos que a gente de fato está jogando e não, né, jogos que a gente não tenha tido oportunidade ainda, então alguns deles vão ficar faltando aí, ou a gente não vai poder falar mais a fundo porque a gente pode talvez não ter terminado ainda, se bem que o Rafa está tentando aí com o Skyrim, né, mas tudo bem. Que 45 horas de jogo já, né, Rafa, das 48 que o jogo foi lançado, é isso? Então, acho que vamos falar na ordem que eles foram lançados, que tal? Vou tentar fazer isso, que aí eu acho que fica mais fácil pra gente organizar o raciocínio, né? Acho que da lista que a gente tá realmente empolgado aí pro final do ano e tem jogado, eu acho que o primeiro, o que saiu, né, primeiro foi o Dark Souls, não é isso, Seco? Sei que o Seco tá tentando terminar o Dark Souls aí, esse é o motivo pelo qual ele não pegou alguns dos outros jogos mais recentes. E aí eu queria, né, Seco, se você tivesse que, por exemplo, defender o Dark Souls pra alguém que ainda não sabe se deve comprar ou não, o que, que você acha que tem nesse jogo, da experiência que você está tendo com ele, que vale a pena ao ponto de talvez você pegar ali os $60 que você ia comprar um outro jogo e colocar no Dark Souls? Qual que é a sua opinião aí sobre isso? Eu acho que as duas coisas que dá para definir o Dark Souls é gameplay e replay value. Que você vai ter um gameplay único, muito difícil, como você não via anos em consoles. E o replay value dele consegue ser muito maior que a maioria dos jogos, porque cada classe ela é muito única no seu jeito de jogar, no jeito de evoluir. Então você consegue, como eu conseguia, ter uma experiência completamente nova, de combate e progressão no jogo, só de se mudar de classe. Então, se você é um cara que gosta, por exemplo, de pegar level, de customizar o teu personagem e de ter um desafio onde você para e, tipo, você não tá, tipo, não vai acontecer de você chegar no desafio e matar ele de cara. Raramente isso vai acontecer. Então, você é um jogo onde o gameplay vai brincar com você. Você tem que superar a mecânica do jogo o tempo todo. Então, se você gosta dessa sensação a 8 bits nas veias, você vai provavelmente gostar muito do Dark Souls. Certo. Fala um pouquinho mais pra gente sobre o que é o jogo, né? É, o Dark Souls é a continuação, vamos dizer assim, o sucessor espiritual do Demon Souls, mas ele tem algumas diferenças bem importantes. Fala pra gente um pouquinho isso, quando o jogador que pega lá no controle, bota o Dark Souls, o que, que ele vai estar fazendo e o que, que ele vai estar vendo, o que, que ele vai estar experimentando? Então, pois é, quando você começa o jogo... Além de estar morrendo, né? Pô, aí você resumiu tudo que tinha que falar, pô. Eu não tenho mais nada pra falar agora, meu. É um jogo de morrer. Como eu posso dizer? Pô, é um jogo onde eles botam um desafio pra você, mas o desafio não é só o chefão. O jogo é o desafio. Então, cada vez que você chegar num... qualquer inimigo que seja, você vai ter que entender o que aquele inimigo vai fazer, você vai ter que estudar o inimigo e você vai ter que bolar uma estratégia para combater de alguns inimigos. E isso vai variar de classe para classe. Isso é basicamente o que que motiva você a jogar o Dark Souls, que é o fato de você ter que estudar inimigos. Quantos jogos você já jogou que você tem que parar e ficar estudando o inimigo atrás do seu escudo por uns 5 minutos até descobrir como é que você vai dar o primeiro ataque? Sabe? É esse tipo de coisa que você vai encontrar depois desse boot do jogo. Também você vai encontrar bastante exploração, muitos lugares únicos para ir, inimigos e combates únicos. Então, acho que, como posso dizer, ele é um dungeon, se eu fosse resumir cruelmente, eu ia dizer que ele é um baita de um dungeon crawler hack and slash old school, assim, sabe? Mas ele tem muita coisa contemporânea, a parte de evolução de personagens, a customização é muito bem feita e você vê o impacto disso no jogo. Eu só sinto, por exemplo, que as classes que usam armadura, elas são, digamos, elas têm alguns benefícios sobre as outras, que é uma parte de balance do jogo, mas enfim. E você também tem umas características de gameplay online que são muito bacanas, que você sempre começa o jogo como um tosco morto, e você faz algumas coisas no jogo onde você pode vir a ter, como posso dizer, não é viver, como é que chama? É que você começa com undead, você vira tipo humano de novo. Entendi. Então, ao fazer isso, você pode entrar na parte de co-op, que é você... ir do seu mundo de jogo a outro mundo de jogo e ajudar outro jogador, sabe? E em troca disso você ganha algumas coisas. E tem outra coisa bacana também, que você pode ficar invadindo o mundo das outras pessoas e matando os caras, entende? Não sei se é porque a comunidade de Xbox é menor, mas no PS3, cada vez que eu botava o meu jogo no Demon Souls, alguém invadia o meu mundo. Daí é um PVP, sabe? É o cara caçando você no mundo e você caçando o cara. E aí tem retribuição pra quem mata o dono do mundo ou o invasor. Então, é um jogo que tem muita exploração, os visuais são lindos. A mecânica do jogo é sempre muito, muito gostosa, desafiador. E é um jogo que faz você entrar numa sala olhando por trás do escudo, olhando pros cantinhos pra ver se você não vai morrer na segunda porrada. Né? Entendi. Então, eu sou péssimo em descrever coisas. Então, não, você descreveu bem. Eu acho que vamos dizer, se eu tivesse que adicionar uma coisa, quer dizer, não adicionar, você também acha isso, só pra deixar mais claro, uma coisa que o Dark Souls faz, que jogo nenhum hoje em dia faz, é botar pressão no jogador. O tempo todo você tá se sentindo sob pressão, você tá naquela, tem alguma coisa em jogo nesse momento que se eu morrer ou se eu fizer uma besteira, eu vou perder alguma coisa, sabe? E os jogos hoje em dia, eles deixaram de fazer isso com o jogador, deixaram de colocar o jogador sob pressão, entendeu? Sempre tem uma saída, sempre tem... nada tá perdido pra sempre nos jogos de hoje, na maioria dos jogos de hoje, generalizando. E no Dark Souls, não. Você realmente é colocado naquela situação em que, sabe, tô indo buscar as almas que eu deixei quando eu morri a primeira vez, e se eu morrer de novo, eu vou perder pra sempre aquilo. Então, eu fico realmente me sentindo pressionado a ter um bom desempenho com o controle na mão. A ter, sabe, a usar a minha habilidade pra poder conquistar um objetivo, e se eu falhar, eu tenho uma penalidade. Tem alguma coisa com a qual eu me importo que eu perdi. Não é só, vou download do meu save e tá tudo bem. Ou a estrutura do jogo é feita para que aquilo que eu perdi, na verdade não perdi. Tem uma maneira, sempre tem um jeito de nunca você perder nada que o jogador fez. O Dark Souls, ele não tem medo de fazer isso com o jogador. E eu acho que é a grande coisa única que tem dessa experiência de jogo. Um exemplo, as pessoas, quando eu começar a falar, vão dizer que não tem nada a ver. Mas ele tem tudo a ver, na minha opinião. É, um outro jogo, né, um outro feature, vamos dizer, que faz isso, é, no FIFA 12, na parte de online seasons, você tem X jogos para conseguir Y número de pontos, senão você vai ser rebaixado. E isso é outra maneira de colocar pressão no jogador, de uma maneira que os jogos hoje em dia não fazem, sabe? É, antes, uma partida online, você tá ganhando pontos e ganhando níveis. Se você não ganhou a partida, você só não ganhou nível, mas também você não perdeu nada. E agora, no FIFA, existe uma pressão filha da puta em cada jogo que você joga, porque você sabe, eu tenho X jogos para conseguir Y número de pontos, e se eu não conseguir, eu vou ser rebaixado. Então, você entra no último jogo da temporada, sabendo que você precisa ganhar, sabe, você entra com o cu na mão mesmo, sabe? Você fica sob pressão de uma maneira que os jogos hoje em dia não costumam fazer. E porque você sabe que se você não você tem aquela chance, sabe? Aqueles, no caso do FIFA, aqueles 90 minutos ali de jogo pra conseguir o que você precisa, senão você anda pra trás e tem que, entendeu, começar de novo e às vezes demorar, entendeu, horas e horas pra reconquistar aquilo que você perdeu. Então, da mesma forma, cara, o Dark Souls, a grande coisa que eu sinto, né, que de diferença e que torna a experiência especial, e talvez não seja para qualquer pessoa, sabe, não seja para qualquer tipo de jogador, mas eu ainda argumento que se você é gamer mesmo e você se considera alguém que gosta do, né, de ser desafiado e tem o orgulho de conquistar esses desafios, o Dark Souls, cara, é um jogo fantástico, principalmente nesse sentido. Ele me fez sentir essas coisas como há muito tempo num jogo desse tipo eu não sentia. Então acho que essa pressão que coloca no jogador e o fato de que você pode perder coisas significativas no jogo que outros jogos não têm coragem de fazer, seria a grande diferença, a grande selling point pra mim do Dark Souls, entendeu? Então tem uma coisa que eu gosto que ele não tem, na verdade, que todos os jogos atuais têm. Tipo, Dark Souls você não tem eventos scriptados, sabe? Uhum. Que é uma coisa que hoje em dia, tipo, se você não tem, é praticamente dizer que você não tem tecnologia, né? Mas acontece que se você chega num lugar, você não tem que parar, esperar a horda de inimigos chegar, você matar os inimigos, receber alguma mensagem para avançar, ou matar um determinado inimigo para pegar um item X para avançar. Se você jogou, por exemplo, uma vez, ou se você avançou uma parte do jogo ali e morreu mais pra frente, se você lembrar o caminho, você pode correr e desviar todo o caminho e chegar no mesmo lugar onde você estava, sem combater, sabe? Você não tem que refazer um monte de coisas, tem que esperar, pô, agora tem que esperar esse evento aqui, agora tem que se esconder, agora não dá mais, agora tem que se esconder atrás da parede e brigar. Não tem isso. E os inimigos sempre mudam a estratégia baseado no que você está fazendo também. Então, isso acaba dando sempre uma dinâmica nova que você está fazendo. É, o replay, por exemplo, value que você falou também. Que vale a pena comentar, porque assim, todo mundo, eles olham pro mercado e dizem, todo mundo faz evento scriptado, vale a pena a gente fazer? Não. Por quê? Porque não combina e não faz sentido. E eu acho que é sensacional você poder fazer aquela coisa que você fazia no Rockman quando você era criança, de ir pular fase por fase, daí pular e desviar do buraco para o inimigo aparecer e você matar ele, sabe? Uhum. Isso é a coisa que acontece, que hoje em dia não tem mais muito disso e ele traz de volta. É muito pessoal também, né? O inimigo te mata uma vez, te mata duas vezes, te mata três vezes, te mata 25 vezes. E aí a morte fala, não, agora eu te mato, desgraçado. E você vai lá e morre. No último momento, no último segundo lá, ele vai e te mata. E é isso aí que você tá tentando convencer as pessoas a jogar, é mesmo? Bom, pois é, se... se algum dia você, por exemplo, alguém jogou Mega Man ou Rockman e gostou, eu acho que você é o mesmo espírito, sabe? Beleza, esse foi o Dark Souls. A gente vai continuar aqui o próximo jogo na ordem de lançamento, né, que a gente separou aqui pra falar, é o glorioso Batman Arkham City. Acho que então vou dar um descansinho pra mim e pro Fernando, deixar o Rafa falar, que eu sei que ele vai ter meia hora de elogios pra fazer do Batman Arkham City aí. Rafa, por que que uma pessoa que ainda não decidiu comprar um jogo nesse final de ano deveria comprar o Arkham City, baseado aí na experiência que você teve com o jogo? Então, Pra começar, Batman é de longe o melhor jogo de super-heróis já feito, assim. Uhum. O título anterior era do Arkham Asylum, né? O primeiro jogo dessa franquia. E foi desbancado de longe, assim. Tudo que era bom mantiveram, começaram a explorar coisas diferentes que ficaram, funcionaram muito bem. Assim, é um jogo, ele leva o super-herói a sério, assim, e não apenas como vamos usar o nome do Batman para fazer dinheiro, como muitas franquias de jogos de super-heróis fazem. Eu acho que eles, as pessoas que responsáveis por esse jogo são realmente apaixonadas pelo herói, né, pelos gibis, até por alguns filmes e tudo que vem nele. E isso foi traduzido para gameplay muito bem, assim. Assim como, por exemplo, se tu faz escrever um livro do Batman, ele não pode ser um livro escrito, por exemplo, pela mesma autora do Twilight, com o mesmo tipo. Tem toda uma maneira de se escrever, por exemplo, um livro do Batman. Se tu fazer um filme do Batman, tem um clima, tem uma maneira de contar a história que é específica de tu contar uma história e tu mostrar uma história do Batman. E o pessoal que fez o jogo, esse jogo, e essa franquia toda soube levar o gameplay como a gente não viu ainda, né? na breve história da nossa indústria, a gente não viu ninguém fazer um jogo de super-herói. Muito bem feito, assim, todas as mecânicas de combate foram melhoradas, que já era muito boa no anterior. Mais golpes, mais maneiras de pegar os inimigos de surpresa, mais maneiras de ser o predador no combate, gadgets novos, maneiras como tu usa eles, maneira como tu combina gadgets durante o combate ficaram legais. Assim, todo o cenário, que agora ele é um mundo aberto, né? Agora ele é a cidade Arkham City, ela é uma parte da cidade de Gotham, né? Ficou muito bem feita, conseguiram manter o clima que quando anunciaram da primeira vez que Batman, que a sequência seria num mundo aberto, seria um pedaço de uma cidade, muita gente ficou cética, né? Porque não era o formato que fez aquele jogo ficar, o primeiro, né, o Arkham Asylum, ficar tão bom. Uhum. E daí pessoas duvidaram que, pô, será que eles vão continuar mantendo a mesma estrutura? E conseguiram, assim, não falta detalhes na cidade, não falta coisas que tu tá vendo acontecer que tornam aquele mundo mais real. Sabe, não falta detalhezinhos de posters e sujeira na rua, coisas que tornam aquela uma cidade, uma parte de Gotham City mesmo. Ficou fenomenal, assim, um lugar muito legal de poder ser o Batman, né? De tu poder usar todos os lugares, assim, tem maneiras diferentes de usar gadgets. Tem muitos lugares dentro das missões mesmo, das lugares fechados. Tem maneiras diferentes de alguns lugares de tu resolver uma situação, de como tu se aproxima, dependendo de que gadget tu gosta de usar, de qual que tu prefere e tal. Assim, eu acho que eles melhoraram primeiro em todas todos os quesitos possíveis, todas as features que eles tinham, eles conseguiram melhorar. Passou de longe e pra mim é um dos melhores jogos do ano até agora. Entendi. E tu que jogou também, terminou também, quais são as tuas impressões? É, bem parecido com tudo que você disse. Acho que dá pra adicionar coisas que até que eu cheguei a mencionar num outro Active Quest outro dia, que eu acho um jogo muito carismático. Ele usa muito bem, com todo o respeito que ele procura ter à propriedade intelectual do Batman, ele usa e abusa dessa propriedade intelectual. Ele coloca personagens em todos os lugares que você tá olhando. Então, dos menus do jogo, lá quando você boota o jogo, já tem personagem na sua cara, que é o grande foco, né? São os personagens. E até quando você entra no codex, né, do jogo, que é onde você vê informações sobre o mundo e os personagens, tem sempre uma foto do personagem que você está lendo sobre, né, na sua cara ali, uma imagem de alto detalhe, e você está sempre apreciando. Os rewards que você destrava são relativos aos personagens, é um modelo 3D do personagem para você depois ficar admirando, é arte conceitual, então... Ele tem muito essa... Pra quem é fã mesmo dos heróis e das histórias, ele é realmente, assim, tem muito eye candy, sabe? Tem muita coisa pra você apreciar. E isso faz com que o jogo tenha um certo carisma, né? Um certo tem essa qualidade de que ele é gostoso só de você estar com ele na sua televisão, ele estar com ele na sua tela. E isso eu acho que é uma coisa que dá para adicionar no que você disse. Eu acho também, assim, ele fez muito bem, a gente até falava sobre se inspirar e copiar mais cedo, ele fez muito bem em estender features que já funcionavam no primeiro, e às vezes não tocar muito nelas, não mudar tanto assim, mas só utilizar de maneira um pouco diferente no segundo. É um outro exemplo que eu citei também no Active Quest, que é aquela mecânica de que agora, dependendo, né, você pode ter um grupo de inimigos que você está brigando, que um deles você tem que preservar, ele tem que ser o último, né, da gangue ali, que você vai deixar vivo ou deixar, né, consciente, para você poder interrogá-lo. Eu achei genial, assim, é uma mecânica que é simples de você fazer, que você não precisa mudar como o combate já funciona desde o outro jogo, uhum. Mas que te força a ter uma estratégia diferente, sabe? Porque agora você tem que preservar um cara. Nunca antes eu precisei me preocupar com em quem eu estou batendo. É só sair batendo, entendeu? E agora não, esse é um cara que às vezes ele vem pra cima de você, ele te ataca, aí você tem que, entendeu, desviar dele e tal. Eu achei que isso é um exemplo maior de como eles conseguiram pegar features que já funcionavam e colocar um twist que faz você ter uma estratégia diferente, entendeu? Isso, eles estão adicionando uma complexidade, por exemplo, esse cara que tu tem que... Né, lembra que não é obrigatório tu deixar ele ser o último consciente, mas vai te ajudar durante o jogo. Se tu fizer isso, deixar aquele último cara ser o último cara consciente, vai te ajudar de maneiras durante o jogo que tu vai perceber jogando. Mas eles vão adicionando complexidade, por exemplo, aquele cara é um cara que tá armado, entendeu? Então tu não pode simplesmente dar as costas pra ele e ignorar ele, senão ele vai atirar em ti. Entendeu? Tu tem que fazer alguma coisa com ele, mas não deixar ele inconsciente. Entendeu? Eles vão botando essas combinações de quais personagens têm que determinado equipamento. Tu tem que pensar, assim, ficar daquela de predador, né? Uhum. E ficar observando que se eu pegar aquele cara antes e desarmar aquele outro e desativar a arma daquele, não sei o que tu vai. Esse planejamento que tu usa antes do ataque e funciona, tu se sente muito bem depois, tu se sente o Batman, sabe? Aquele negócio que eu falei de tu ser o Batman, nenhum jogo até hoje conseguiu fazer tu ser um personagem. Tanto quanto esse jogo consegue ter o seu Batman. Várias cenas, eu parava de jogar e falava com meu amigo que é fã do Batman. Cara, agora aconteceu uma coisa igual o Gibi, igual o que o Batman faria, sabe? Coisas assim. Por exemplo, tem um equipamento que... Não é isso, acho que não é spoiler falar quais são os gadgets que alguns que dos gadgets que tem no jogo. Então, tem um equipamento específico que é... Que tu pode desabilitar as armas, as armas de fogo. Dos seus oponentes. Daí, por uma questão de balance, tu pode fazer só em duas por combate, né? E demora pra recarregar. Então, tu tem que saber bem quando usar, em quem que tu vai usar. Daí, tem uma cena que, por exemplo, tu vai lá, tem vários caras, né? Tem uns três armados, assim, e tal. Daí, tu pega um silencioso, daí desarma as armas dos outros. Daí, pega e dá tem dois juntos, assim, né? Uhum. Daí, tu chega e dá uma voadeira no cara, o cara cai no chão. Dá um soco na cara dele, desmaia. Daí o outro, né, aponta a arma pra ti, assim, vou matar o Batman, né? E tu parado na frente dele, assim, ele tenta atirar em ti, não consegue, começa a xingar a arma, se apavora todo, joga a arma no chão, e tu parado na frente dele. E tu sabe que ele não sabia que a arma tava desativada até ele tentar atirar em ti, né? Uhum. Tem toda uma dinâmica, assim, que fica... E isso é tão Batman, né, Rafa? É muito, muito bom. Muito bom. Outro plug para fazer aqui do que a gente está falando, o nosso amigo Sandro Tomazetti, lembrando que ele toda semana publica o Treasure Chest no nosso site do podcast, ele escreveu ainda sobre o primeiro jogo, né, o Batman Arkham Asylum, o Treasure Chest número 2, onde ele destacou justamente um momento memorável daquele jogo, onde você se sente o Batman. Então, também o pessoal que estiver mais interessado nisso, quiser ver um momento muito legal, onde você se sente o Batman no primeiro jogo, é só ir lá no Treasure Chest número 2, dar uma lida e deixar um comentário lá pro Sandro. Mas é bem isso mesmo que você falou, Rafa. A coisa mais interessante desse jogo é você usar a mecânica para se sentir o super-herói de uma maneira que nenhum outro jogo de super-herói fez até hoje. Beleza, então a gente já falou aí né, tanto do Dark Souls quanto do Batman. E vamos pra frente então falar do próximo jogo na ordem aqui de lançamento que a gente tem pra dizer. É, esse é um jogo que sinceramente nem o Fernando nem eu tivemos a oportunidade de jogar ainda. Então vai ser principalmente o Rafa vai falar. Afinal de contas a gente não quer ficar dando opinião sem ter de fato jogado, né, os jogos aqui. É, senão a nossa opinião não é muito melhor do que a de vocês ou de qualquer outra pessoa que possa ter visto um vídeo na internet ou ter ouvido falar do jogo. Então acho que o mais importante é realmente a gente, né, falar com conhecimento de causa. Então, Rafa, você é o que vai poder falar do Uncharted 3. É o próximo jogo da nossa lista aqui. Então, como é que você defenderia o Uncharted 3 para alguém que está na dúvida se deveria comprar esse jogo ou não para a Holiday Season de 2011? Então, não sei se eu vou conseguir defender, cara, mas vamos lá. Pois é, eu joguei os três jogos da franquia, o primeiro, gostei, mas não estava entre os meus favoritos na época. O segundo é, até hoje, um dos melhores jogos que eu já joguei. Assim, continua a ser muito bem feito, o segundo é muito bom. Quem não jogou, vai atrás e joga. O segundo é muito bom. E o terceiro, cara, eu acho que o segundo levantou tanto o nível, assim, de um jeito que nem eles mesmos conseguiram fazer de novo, sabe? A obra-prima que foi o segundo. Uhum. O terceiro continua sendo um bom jogo, mas não é tão bom quanto o segundo. É mesmo? Assim, não é tão bom quanto. Ele é, assim, ele evolui em algumas coisas, por exemplo, a física da água ou de areia, isso ficou muito bem feito, assim, ficou bem eye candy, sabe? Responde mesmo. Ficou bonito, deu pra perceber que eles botaram bastante esforço nessas features, assim, mas elas não... primeiro, elas não acrescentam pro gameplay, assim. A água e a areia não influenciam em nada em como o jogo é jogado, a não ser em feedback, né? Em como o jogador reage àquilo, como o ambiente reage. Torna mais realista, torna, mas não melhorou o gameplay em nada. Essas as duas principais mudanças do jogo. O level design do jogo ficou mais fraco que o do primeiro. Eu achei, ele ficou um pouco mais... Parece que ficou menos acreditável, né, digamos assim. Parece que, principalmente os lugares mais que não são lugares reais, são lugares, mas são espelhados em lugares reais, lugares de ficção, tipo uns templos ou algumas cidades antigas, coisas assim, tu percebe uma repetição muito constante do cenário e aquilo começa a incomodar, sabe? Claro que o cenário não é a repetição tipo Dragon Age 2. Assim, Dragon Age 2 é absurdo, né? Todos os cenários são iguais. Mas não chega a esse nível. Não chega a esse nível, mas tu começa a perceber um padrão, assim, nas texturas, um padrão nos objetos que estão usando. Isso, ainda mais comparando com o 2, me incomodou um pouco. Ele não é nem de perto tão épico quanto o segundo. Certo. No segundo tem várias cenas memoráveis. Não vou dar spoiler pra ti, né? Porque tu não jogou ainda, nem pro pessoal que não jogou ainda. Mas o 2, ele tem várias cenas épicas que tu chega a pausar assim, caralho, que coisa animal que acabou de acontecer. Coisa que tu não vê em filme de ação de Hollywood, assim, que tu mais é coisa que tu participou ali. Ficou muito bom. O mais importante é que eram cenas com gameplay integrado. Não era só um CGzinho acontecendo. Tu tava jogando aquilo acontecendo. O 2 era cheio de coisas assim. E no 3 tem duas cenas memoráveis que eu lembro, assim, que se eu for parar pra lembrar e contar, duas cenas que realmente foram boas, legal, manteram o nível, mas não foram tantas quanto pra um jogo que deveria ser épico o tempo inteiro, né? Se você não lembra das outras, elas não foram memoráveis. Exatamente. Então, mas é por aí, cara. Ele é um jogo bom, quem é fã da franquia, quem gostou do 1, do 2, assim, que é... compra, mas se tu tem um jogo só pra comprar no Natal, não é esse o jogo que eu vou te recomendar comprar. Mas talvez também vá por gênero, né? Se tu gosta do gênero, tipo Tomb Raider. Definitivamente num gênero de exploração, assim, de verticalidade, né? De tu ter que escalar e tiros e tal, um gênero que provavelmente foi o Tomb Raider que começou, compra. Esse jogo é bom. Ele entrega isso tudo. Mas, de novo, ele só não me agradou tanto, assim, que eu só não vou ficar elogiando o tempo inteiro, porque o 2 levantou um nível muito alto. Assim, o 2 atingiu um patamar que o 3 não conseguiu alcançar, nem eles mesmos, nem o mesmo time conseguiu alcançar, assim. Sabe? Não, de novo, o 3 não é ruim, ele não é tão bom quanto o 2. Entendi. Vamos falar de gameplay rapidinho, então. Eu joguei só o Uncharted 1 até agora, pretendo jogar o 2 e provavelmente o 3... Mas uma coisa que eu notei, e talvez seja um pouco de gosto pessoal, né? Mas o gameplay do 1, ele se resume a três coisas que você faz. Ou você tem troca de tiros, ou você tá pulando e se pendurando nas coisas e procurando o próximo lugar para se pendurar, ou você está, muito raramente, resolvendo puzzles que são até bem simples, simples demais para o meu gosto. E dessas três, vamos dizer, macromecânicas, a de tiro é aquela que acontece mais, de longe, assim, é o que você está fazendo mais tempo, e eu acho que é a que me agrada menos, sabe? Porque eu acho que a experiência de tiro do Uncharted ela não é profunda o suficiente. É isso que eu acho. Eu acho que, pelo menos no 1, né, os personagens eles fazem as mesmas coisas, entendeu? É tudo muito parecido. É esperar quando é que o cara vai botar a cabecinha pra fora do cover dele, ou vai vir andando na sua direção e atirar nele. Então, não tem, sabe, eu achei monótono o gameplay do jogo, bem monótono, e principalmente porque a maior parte é tiro, e as partes que eu gostava mais, que era a parte de você... descobrir os caminhos, né, escalando, essa verticalidade que você falou, muito legal, mas não era tão frequente assim, e a parte de puzzles também, menos ainda, né. Então, por exemplo, a conclusão que eu chego é que se eu quiser mais, por exemplo, da parte de escalar, pular, etc, eu vou jogar um Prince of Persia, por exemplo, entendeu, e que não tem a parte de tiro e tem até um combatezinho legal, mas não entrando nesse detalhe, né? Mas a parte de tiro em si do Uncharted dela, não, sei lá, não tem nada de especial pra mim. Então, não sei, isso tudo eu tô falando sem ter jogado 2, que é um jogo que tantas pessoas falam tão bem que eu com certeza vou experimentar. Eu vou jogar, independente dele ser mais do mesmo em relação à jogabilidade, porque parece que ele tem esse algo a mais na presentation dele, que é épico, que é maravilhoso, e eu vou experimentar. Mas, cara, assim, se você tirar, né, vamos dizer, as outras coisas da frente e olhar somente pro gameplay, como é que você classificaria aí o Uncharted 3 com relação à jogabilidade em si, assim? A parte de tiro, eu vou te dizer que ela não mudou muito, não. Apesar, o 1 é o pior deles, na questão de tiro mesmo, o 2 melhorou muito em questão a isso, acho que até a questão de feedback dos personagens, a questão de as situações, né, os set pieces, que a gente chama, né? No 2 ele melhorou muito em relação ao 1, assim. Isso não dá nem pra comparar. Eu acho que tu vai se divertir mais atirando no 2 do que tu se divertir no 1. Até como eu falei no início, o 1 é o piorzinho dos 3, eu achei. Dos 3 Uncharted. E outra coisa que tu mencionou, que é o pacing, né? Que tu falou que tem muito mais tiro do que o resto no jogo. Isso também melhora muito no 2. O pacing com relação a o traversal, né? Que chama, que é a escalada e tal. Com tiros e com puzzle, pacing é muito melhor, assim, a colocação deles no jogo, quando tu faz cada coisa, é melhor. Tu vai fazer bastante tiro, mas eles acabam sendo mais integrados, assim, né? No outro, por exemplo, uma coisa que não tinha no 1, que tem no 2, é tu atirar enquanto tá escalando. Em lugares diferentes, tu tem que mudar o lugar que tu tá escalando pra tu não ser atingido, usar a cobertura e tal. Isso ficou legal, que foi implementado no 2, e aconteceu no 3 também, mas eu não achei tão bom quanto. É uma coisa que, comparando com o que tu jogou no 1, vai melhorar. Tem no 3 também, isso. Mas em termos de pacing no 3, eu achei que ficou atrás do 2. Melhor que o primeiro, mas atrás do 2 também. Acho que eles não espalharam tão bem assim quando cada coisa acontece. Ele até se tornou previsível. Um determinado nível de tu saber quando cada coisa vai acontecer, sabe? Pô, agora eu terminei de escalar, então agora vai aparecer os inimigos. Tu dá 2 passos, pau, aparecem os inimigos. Sabe, tu começa a prever quando as coisas começam a ficar óbvias, assim. Parece que eles têm, tipo, primeiro esse, depois esse, depois esse. Primeiro esse, depois esse, depois esse. Essa formulazinha, tu começa a prever. Sim. Isso até um determinado nível, em termos de game design, é bom. Pro jogador, porque essa previsibilidade pro jogador poder se preparar, entendeu? E ele poder se achar inteligente, pô, eu sabia que isso ia acontecer, eu sou bom, sabe? Mas tem um outro nível de que não foi tão balanceado, é que a própria previsibilidade, né, de tudo que o que é bom de um lado é ruim de outro. Tipo, é bom um pouco o jogador não saber o que vai acontecer. Sabe? Surpreendê-lo, ele, né? Isso, surpreender ele. Fazer ele ter que reagir. Entendeu? E não, né, isso, às vezes ele não... improvisar. Improvisar. Às vezes ele chega numa situação onde ele não tem a munição necessária, ou seja lá o que for, e ele precisa improvisar, e isso é bom em doses homeopáticas. Isso, exatamente. Ter esse equilíbrio é bom, e é uma coisa que o 3 também não fez tão bem, que eu achei bem feito, tanto que eu nem reparei, nisso, né? É bom, é aquele tipo de coisa que ele é bom quando tu não percebe, sabe? Mas quando tu começa a perceber, é porque tem alguma coisa errada. Então, no 2 ele foi muito bem feito nesse sentido, e no 3 eu percebi esse desequilíbrio no pace, assim, né? Então, achei, não achei tão bom quanto o 2 de novo também. Entendi, cara. Valeu, esse aí foi o relato sobre o Uncharted 3, o Rafa jogou inteiro, né? E a gente quer também saber mais de vocês, né? Eu sei que Uncharted é uma franquia que movimenta muita gente, então discuta com a gente aí, deixa seu comentário, manda seu e-mail, pra gente, não só sobre o Uncharted, sobre qualquer jogo que a gente tá falando aqui, mas tô chamando a atenção pro Uncharted também pra gente ter opiniões de mais pessoas que jogaram ele inteiro também e poder continuar a discussão. Por falar em continuar a discussão, a gente vai pro próximo jogo agora. Acho que vai ser o Battlefield 3, né, o próximo aí da nossa lista, que foi lançado, né, acho que no mesmo dia do Uncharted 3, foi isso? Isso. Entendi. Ah. E o Fernando jogou bastante, até antes do lançamento, né, o Fernando jogou o beta e também depois do lançamento jogou o Battlefield 3. Vou deixar você falar então pra gente, Fernando, por que que o Battlefield 3 é um jogo que vale a pena, ou será que ele vale a pena, né? Diz pra gente aí. Então, eu acho que o Battlefield é o jogo mais bonito que eu já joguei em muitos anos. Ele é surpreendentemente bonito, assim, e ele roda surpreendentemente bem e rápido. Em que plataforma, então, você? No PC. Entendi. Acho que isso daí vai ser um ponto que a gente vai falar sobre Battlefield 3. Não, porque que eu comprei pra PC? Porque Battlefield, historicamente, comunidade de PC. Então, desde o do 2, o 1942, Vietnã e etc, sempre no PC. Então, como eu jogava no PC, preferi continuar jogando no PC porque eu gosto mais shooter de PC. Então, enfim, mas ele continua sendo o jogo mais bonito que eu vi por enquanto. Assim, a coisa que ele mais faz bem é ser Battlefield. Eu acho que ele, quando ele é Battlefield em mapa grande, onde você tem que usar veículos, você tem que jogar em time e conquistar os objetivos. Ele é um jogo sensacional, eu acho que ele joga muito bem a mecânica de que agora você, cada jogador do squad, ele é um spawn point. Então as pessoas podem dar spawn em você. Então para conquistar objetivos, tem bastante estratégia. Acho que o layout e o level design dos mapas de Conquest são muito bem feitos. Eu tive muitas horas assim, de adrenalina nos mapas de Conquest, porque eles são, como posso dizer, a estrutura deles e toda a parte gráfica dá uma imersão muito grande, sabe? E tem umas coisas muito, tem uns detalhes muito interessantes que era mais que acontecia muito em mod e jogo hardcore antigamente, mas que está vindo cada vez mais para o mainstream em forma de tipo de opções de jogo, que é na parte hardcore. Você, além de você não ter o HUD, você consegue perceber que a balística das armas funciona muito bem. Por exemplo, você tá com um rifle de sniper no topo da montanha, você atira, ele vai ter uma queda, sei lá, de tanto. Então você consegue usar a mira da arma para calibrar a balística e dar tipo headshot a 500 metros, sabe? Que é uma coisa que compensar a gravidade, né? É, exatamente, é uma coisa que dá uma adrenalina fodida, assim, porque às vezes o cara tá plantando objetivo, você tá lá em cima, e aí, tipo, você tem uma chance em matar o cara antes que ele plante objetivo e pau, sabe? Ou que o cara que desarme, sabe? E aconteceu isso pra mim e foi sensacional, assim. Mas eu acho que o maior erro do jogo é ele tentar bater de frente com o Call of Duty. Eu acho que em todas as coisas que ele tenta bater de frente, ele é pior. Independentemente dos gráficos. Eu vou começar a citar o single player. Quando você boota o single player, a primeira coisa que vem na sua cabeça é Black Ops. A estrutura narrativa do single player é idêntica do Black Ops, ou seja, você é um cara sendo interrogado e para cada questão que alguém faz, você dá spawn no mapa que aconteceu aquilo e aí você tem os eventos que aconteceram. Aí depois você volta pro mesmo interrogatório e assim por diante. É a estrutura idêntica do Black Ops. Mas isso incomoda muito, assim, sabe? Quando você, eu já vi isso, sabe? E a estrutura com que é feito, como eu posso dizer, não tenta se levar muito a sério, assim, a narrativa do que tá acontecendo ali, sabe? Uma coisa que o Battlefield nunca foi, né? Exatamente. Aí, tudo bem. Mas aí, no jogo, assim, no single player, não, ele é lindo, obviamente, ele é lindo. Mas os eventos scriptados, assim, são extremamente bem feitos, mas eu achei eles monótonos, assim. Porque, por exemplo, tem uma cena que eu achei sensacional, que é no trailer, você via que você chuta a porta, sai, e um sniper acerta um teu soldado, sabe? Nossa, achei aquilo foda demais, cara. Só que daí, quando eu tô ali fora, o que acontece? Tem um monte de inimigo dando spawn. E os inimigos só atiram em mim, sabe? Eles não atiram nos meus teammates. E os meus teammates são uns imbecis que só atiram no mesmo cara, que tá dando cobertura em cima. Então, todo mundo tá sempre atirando em mim, e eu tenho que matar todo mundo. Afinal, ou seja, você mata todo mundo. É o Rambo. Aí eu comecei a me incomodar com isso, porque eu vendo os backgrounds lá do Ghost Recon, até mesmo no Modern Warfare, onde os seus teammates, eles são úteis, assim, sabe? E eu comecei a achar isso chato, assim, porque teve uma hora que eu queria trocar de arma, e eu percebi que eu trocava de arma e todo mundo me atirava, assim, que droga que tá acontecendo, cara? Eu fui ver os teammates tudo agachados, assim, ah, we need suppressive fire, assim, porra, mas você tem uma arma gigante na mão, faz isso, porra. Mas, e aí... Por que tudo eu? Não, pois é, e aí teve uma coisa só, por exemplo, no evento do sniper, puta, muito foda, que assim, você tá no topo de um prédio, e você tá caçando esse sniper que acertou seu teammate, e você não consegue achar o sniper, só que o detalhe é assim, eu matei um cara e roubei um sniper rifle dele. Então o que que eu fiz? Enquanto os caras estavam agachados andando, ah, eu vou tentar dar spot no sniper. Só que eu pensei, vou com calma porque ele vai me matar, né? Uhum. Mas eu percebi que, primeiro, eu não podia dar spot do sniper. E segundo, que o sniper só atirava nas coisas pré-determinadas. Tipo assim, nos jarros de flor, assim, sabe? Aí eu assim, porra, velho, tipo... Ficou com esse sentimento de que era uma cena artificial que poderia ter sido dinâmica, então, assim, fantástica, mas... Pois é, então, o que eu esperava é isso. O que acontece é, tipo, é tudo scriptado pra você ficar agachado, os tiros nos vasos, e depois o cara te dá bazuca e você tira e explode o prédio. O detalhe é que eu tinha mirado no mesmo lugar que tinha um sniper, só que não tinha nada lá. Só que quando ele te joga a bazuca, misteriosamente alguém aparece lá, sabe? E você atira e você mata o cara. Aí isso me cansou um pouco, porque eu não me senti... Eu perdi toda a imersão a partir daquilo, sabe? Porque eu não tinha... Eu não me senti motivado a jogar. Não se sentiu motivado a resolver os problemas do seu jeito, né? Você tem que descobrir o jeito que o game designer quer que você resolva o problema. Não, então, e depois... Daí eu joguei uma hora e meia, eu acabei cansando, assim. Mas a parte que mais me cansou mesmo foi, assim, você tem toda uma parte de desarmar a bomba, que eu achei bem bacana essa parte de estrutura, você vai pelos dutos de ar e tal. Mas aí chega numa hora, assim, onde eles falam assim, a gente tem que proceder. Só que aí, beleza, a gente vai, e deles, eles estão invadindo. Os caras estão invadindo. Eu pensei, beleza, tem um monte de exército, eu vou me esconder, né? Uhum. Aí... Não, você tem que ir pra tal lugar. O cara fica me dando ordem. Não quero ir, meu. Esse lugar aqui é melhor pra ficar em cover. Não quero ir pra aquele lugar. Uhum. Cara, eu tive que ir até aquele lugar pra trigar o cover, pra daí as hordas de inimigo virem. E aí, só que é um lugar que era extremamente exposto, assim. Uhum. E eu me senti todo frustrado. Assim, só pô, teve que atrás... ir lá pra acionar um trigger. Só isso. Pô, pois é, e depois não tem como voltar, assim, porque tem muito crossfire, você fica ali travado. Assim, e como eu falei, os caras não matam ninguém, você tem que matar, sabe? Uhum. Então, assim, ó, pô, quer saber, ask, quit, e daí eu testei também a parte de single player, de multiplayer, só que mapa de tropa que chama, né, que é onde eles querem bater de frente com Call of Duty. E, assim, eu acho que eles cometeram um erro muito grave por causa da estrutura de jogo do Battlefield, porque, assim, Battlefield sabe que tem um médico que joga pacote de vida, tem o cara de munição que joga pacote de munição, e todos... Tem uma classe onde você tem lança-foguete. Então, o objetivo do lança-foguete no mapa de Conquest é você destruir os veículos. Uhum. O problema, assim... Os Rocket Launcher em mapa grande é fenomenal. Porque, por exemplo, você pode destruir qualquer parede. Quase qualquer parede. Então, por exemplo, tem casa onde tem sniper, você destrói a parede de sniper, sabe? Isso é fenomenal, sabe? Então, tem cara tomando cobertura dentro da casa. O cara vai de bazuca, destrói a parede da casa. Ninguém mais tem cobertura. Isso é fantástico. O problema é que em mapa pequeno, você já consegue imaginar o que vai acontecer, né? Você tem Você tem choking points que eles fizeram nos mapas de conquistar, ou seja, todo mapa ele não é tão flexível, o level design dos mapas curtos quanto o do grande. Então, você sempre tem dois lugares que você vai se encontrar com outro time. E geralmente o que acontece é os dois times, um de cada lado. Alguém jogando munição, alguém jogando pacote de vida e seis, bazooka. Sete caras atirando de bazuca. E o mapa se resume nisso. E eu não tô brincando, assim, o mapa se resume nisso. Uhum. Aí, no começo, eu achava que era só o beta, porque o beta foi resumindo isso, sabe? O beta era assim no mapa do metrô. E eu fiquei chocado, assim. Pô, não vai ser isso, né? E todo mapa de tropa se resume nisso. E aí o que acontece? Não tem gameplay. Uhum. O gameplay não existe, sabe? Não tem graça. Pois é. Aí tem vários detalhes que me passaram na cabeça quando eu jogava, até quando eu joguei o Killzone. Killzone tem a mesma estrutura de classe, de engenheiro, médico, etc. Mas eles tiveram uma sacada melhor nisso. Porque eles têm também o fato de você ter veículo no mapa e você ter bazuca. Só que ao invés de você poder jogar bazuca na hora, e o que eles fazem? Eles, o único jeito de você pegar munição, o único jeito de pegar munição é voltando pro seu spawn point, onde o engenheiro colocou um negócio de munição, onde você pega a munição ali. Então, que seja, você pode ficar dando spawn, mas olha o tempo que você vai perder correndo, e de volta pra pegar isso. Voltar, né? Exatamente, então eles reduziram, digamos assim, esse ruído no jogo. Então tem alguns lugares até tem, mas você vê que é muito, dura muito pouco, mas ali não, todo mapa de troop se resume a isso, sabe? Então eu ia dizer pra você, pra quem tiver interessado assim no Battlefield, eu acho que você gosta de mapa grande com veículo e teamwork, ele é fantástico. Eu só posso dizer isso, ele joga muito bem, o FPS não incomoda. Eu acho que a parte de sonoro, gráfico, ajuda muito a imersão. A apresentação dele é fantástica. Mas se você está interessado em Close Quarters, como é tipo Call of Duty, Rainbow Six, eu não aconselharia jogar, porque eu acho ele bastante frustrante. E a não ser que você goste de ficar sentado jogando foguete de todo mundo, aí você... É pra você, mas... É isso, né? Tentei, assim, botar os dois lados, mas assim... O que o Battlefield sempre fez de bom, ele faz de forma espetacular, assim, sabe? É, thumbs up, mas assim, no que ele tentou atacar o outro nicho lá, eu acho que não ficou legal, não. Legal, cara. Vocês jogaram? Eu ainda não pude experimentar, inclusive eu comprei pra console, eu comprei pro Xbox, que é uma outra diferença aí, que tá sendo bem falada, né? Que o Battlefield é um jogo natural do PC, e a outra dica que eu poderia dar é, cara, se você... É fã de Battlefield, tem um PC bom, prefira essa plataforma e não os consoles. Mas também eu tô falando sem ter jogado, só o que eu li e ouvi falar. Mas eu vou experimentar. Com certeza eu vou experimentar o Battlefield 3. Só que tem tanta coisa boa, como a gente tá dizendo hoje aqui, né, pra jogar. Que os shooters foram a minha escolha pra ficar um pouco pra trás. Foram o Battlefield e o Call of Duty. Você está ouvindo o PodQuest. You turned me on. Então, cara, vamos aproveitar a deixa, Seco, e vamos falar então do Call of Duty Modern Warfare 3 em seguida, porque, obviamente, essa é uma das grandes brigas, talvez a maior briga aí, direta, né, do Holiday Season de 2011, é a briga dos shooters. E eu acho que, né, ninguém espera que o Battlefield 3 consiga ultrapassar o Call of Duty em termos de vendas, porque a franquia Call of Duty está muito permeada já, né, no consciente do mercado. E com certeza em vendas eles vão ser superiores, mas a gente já falou aí de pedaços, né, da jogabilidade do Battlefield 3 que valem a pena e não deixam nada a desejar. Quer dizer, justamente como você disse, quando eles não tentam copiar o Call of Duty, eles tentam ser o Battlefield, é onde eles são mais brilhantes. Mas e o Call of Duty Modern Warfare 3? Você, qual foi a experiência sua? Ele foi lançado, né, faz pouco tempo aí, não tem nenhuma semana. Terça-feira, mas eu sei que você correu atrás dele, comprou, tá jogando. Diz pra gente também o que, que você achou então dele com relação a... Não necessariamente com relação ao Battlefield 3, mas com relação ao desenvolvimento da própria franquia e sendo o shooter pra você escolher comprar esse ano, seria o Call of Duty ou seria o Battlefield e por quê? Então, primeiro, se você comprar o Call of Duty, eu diria fortemente comprar para Xbox, porque tem a maior comunidade, que tem o melhor sistema online. Eu acho que a experiência é melhor. Eu já tive pro PS3 e a experiência não foi tão boa quanto está sendo agora. Mas eu acho que a grande coisa do Call of Duty é, primeiro, single player. Single player é tipo Jack Bauer encontra Missão Impossível em Transformers, sabe? Assim, eu cheguei em casa, eu botei, eu joguei a single player por 5 horas non-stop. Assim, eu achei muito legal o fato de que ele não se leva tão a sério e ele leva pra um ponto onde você, tem horas que você começa a rir, do tipo, nossa, que coisa mais ridícula, mas que foda, sabe? Então acontece, tipo, a premissa dos dois jogos é a mesma. Tem um russo louco que vai explodir o mundo e aí você joga com os americanos, né, no caso do Battlefield, mas no Call of Duty você joga com os americanos, os franceses e os britânicos. E aí, inclusive, um grupo de rebelde russo. Mas enfim, você começa, o que dá mais pra notar, assim, ele tem bastante coisa scriptada, mas é um scriptado bem flexível, onde você sente que você tá fazendo tudo, sabe, da parte scriptada. Você se sente o cara mais foda do mundo. É bem mais refinado, né, do que o modelo do Battlefield. Inclusive tem vários, como eu posso dizer, cenas em câmera lenta, onde você tem que fazer... limpar a área, que eu achei fantástico, assim. Por exemplo, eu adoro close quarters, né, que chama, que é combate onde em lugares fechados. E eu sou apaixonado pelo SAS, né, que é o tipo a SWAT britânica. Então tem uma parte onde você joga com o pessoal da SAS, daí MP5, máscara de gás invadindo o submarino. A invasão do submarino já é fantástica, assim, coisa embaixo d'água, é brilhante, assim, a maneira com que é apresentado. E tem uma parte onde você tem que invadir a cabine do capitão, onde você chuta a porta, fica tudo em câmera lenta. E aí, cara, eu me senti lendo Rainbow Six, assim, que é a descrição do Chaves, onde ele entra, ele mira, 2 rounds na cabeça de um, 2 rounds na cabeça do outro, aí atira não sei quem e salva o hostage, sabe? E quando isso termina, assim, porque é tudo em câmera lenta, você vê todo mundo indo nessa direção e você mirando em câmera lenta, é foda, dá um... Eu acho que dá uma adrenalina rush pra mim bem alta, assim. Mas ele é um jogo arcade, ele é bem mais arcade que o Battlefield, né? Então, tem um monte de coisa maluca que acontece, que você fala, porra, o cara é ninja, sabe? O cara com uma metralhadora foda, puxa a faca, mata o cara, derruba, puxa o revólver, mata os 5-6, joga uma granada, assim, porra! E é bem, bem rápido, assim, mas eu acho que acompanha single player. Ela é bem estruturada, assim, eu acho que ela tem boas partes do Modern Warfare 1 e do 2 junto ali nessa campanha. Eu acho que ela o level design é muito foda. O level design é muito foda. Porque close quarters, então, por exemplo, como eu falei que o Battlefield 3, assim, o level design é aberto, você tem, então, tipo, o poço de óleo queimando, um monte de detalhe assim. Ali, por ser close quarters, você vê, tipo, prédio caindo... Coisa que aí você vê os helicópteros passando em Nova York, sombras, você vê pessoas mortas no chão, sabe? E eles tomaram um cuidado que eu achei interessante, que você pergunta, eles perguntam como é se você é uma pessoa sensitiva a determinado tipo de material. Se você diz que não se sente ofendido, você tem caminhos diferentes dentro do jogo. Onde você pode, sem querer, tipo, dar tiro em civil, ou você pode, situação de hostages diferentes que você não tem, se você se dizer que você é mais sensitivo, assim, sabe, a este material. E agora vamos onde o COD é o mais forte, que é o multiplayer. Eu não sou fã do modos normais do Call of Duty, eu acho eles muito arcade, eu acho que é quase jogando Quake com uma MP5 na mão, eu não gosto muito. Mas eles, acho que tem um modo de jogo deles do hardcore, né, que é o modo onde as armas são mais eficientes e ele não é tão corrido, né? que eu achei que ficou muito, muito bom, que é o Team Deathmatch com o chamado Kill Confirmed. Eu acho que é um time... Fazia tempo que eu não via um modo de jogo, assim, mais inovador, assim, sabe? Porque ele é, na verdade, é um Team Deathmatch, você tem que matar o cara, só que ao você mata, você ganha um bad, cai um bad, você tem que ir lá buscar. E aí começa as estratégias, tipo, você mata alguém e você não pega na hora, porque alguém pode estar camperando, então você tem que verificar as redondezas. Então o jogo, ele é tenso, sabe? Ele é mais devagar. E ele é um Team Deathmatch. Eu achei que esse modo é brilhante, assim. Eu acho que ele joga muito bem. E pra mim tem que ser modo hardcore, né? Então, que daí você não tem tanta informação na tela. E mais pressão, né? Porque um tiro pode mudar a história da partida. Então, esse modo é brilhante. E daí é aquela coisa, né? Ele não tenta nem um pouco ser o Battlefield, ele só é o Call of Duty. Uhum. Tem algumas horas que incomoda, até porque eles não deram um passo tão grande. Eu acho que o Black Ops, ele, overall, ele é mais jogo do que o Modern Warfare 3, porque, primeiro, o level design dos mapas é melhor, assim, pro multiplayer. Eu acho que eles ousaram mais aonde, por exemplo, tentar reduzir os pontos de camper que tem. Eu acho que as armas, elas rodam melhor no Black Ops também. Mas ele não de forma alguma jogou isso. Eu digo que eu acho que o pessoal da Treyarch acertou muito bem no Black Ops. Que também, como o Rafa falou do 2x3, às vezes é difícil você nivelar, né? Porque é um outro time, inclusive Black Ops acabou de se transformar em outro branch do Call of Duty, enquanto você teve o Modern Warfare de um lado e o Black Ops do outro. É bem possível que isso aconteça. Mas assim, eu acho que o Black Ops ainda é mais jogo, mas eu acho que ele é muito divertido, assim, pro tipo de shooter que ele é, sabe? É interessante você ter tocado no time de desenvolvimento, porque a franquia Call of Duty, ela é caracterizada, né, por essas diferenças dos times de desenvolvimento. O time original, né, que a gente sabe que foi, né, a Infinity Ward, entrou em litígio aí com a Activision, que é o publisher que era dona, né, da Infinity Ward, comprou a empresa. E eles eram os que fizeram, né, os Call of Duty originais, o Modern Warfare 1, que pra mim ainda foi o grande salto à frente da franquia, depois o Modern Warfare 2, e a Treyarch, ela veio, vamos dizer, correndo atrás, né? Então ela fez lá o Call of Duty World at War, e depois fez o Black Ops, que eu acho que já foi um título muito mais maduro da Treyarch. E agora, a Infinity Ward, depois de praticamente ter se dissolvido, entregou, né, a Activision entregou o Modern Warfare 3 para Sledgehammer, que é um novo estúdio, fazer. E eu acho que essa diferença que você sente do Black Ops agora até sendo superior, que antes você diria, ah, mas o Black Ops feito pela Treyarch, ele vai ser inferior aos outros, né? Mas como agora mudou, né, esse balanço de poder aí mudou de mãos. Acho que a Treyarch agora é o time, vamos dizer, veterano da franquia Call of Duty, porque já fez dois aí e tem esse histórico já de trabalhar, né, na franquia a partir do que a Infinity Ward estava fazendo. E o pessoal da Sledgehammer é o pessoal novato, entre aspas, apesar deles, alguns dos funcionários, terem vindo da Infinity Ward. Então é interessante a gente ver também o que acontece por trás dos panos aí, né, no desenvolvimento dessa franquia. E é interessante, agora a gente fica mais curioso ainda para ver o que a Treyarch vai fazer pro ano que vem, né? Se é, igual você falou, um Black Ops 2 e vai tornar essa linha uma sub-franquia, ou o que vai acontecer. Então é interessante. Não, então, eu queria comentar uma coisa assim, como desenvolvedor agora, que é a parte que eu acho mais interessante. Quando você joga o Battlefield 13, o Modern Warfare 13, você sabe tudo que tá acontecendo aí entre os bastidores, né, do pessoal ter mudado. Tem algumas coisas que me perturbam muito jogando os dois jogos, porque assim, o Battlefield 3 tem umas coisas que são muito semelhantes do Modern Warfare 3, assim, mas no sentido de que incomoda, tipo, puta, mas isso é muito igual, cara. Isso é muito igual. Por exemplo, os dois têm uma parte de metrô muito tensa, que se resolve muito parecido, com uma estrutura muito parecida. Alguns mapas de Paris, que por sinal, do Modern Warfare 3, o mapa de Paris é um dos mapas mais fantásticos que eu já vi até hoje, e tudo que acontece é muito foda. Se você não quiser jogar o jogo, só joga o mapa de Paris. Mas assim, tem uma parte, inclusive, que o mapa de trupe do Battlefield é no mesmo lugar do mapa do... E aí isso me perturbou, e aí não pude deixar de pensar várias vezes. Porque os caras saíram logo depois do que o Modern Warfare 3 começou. Foi anunciado e começou. E foram pra um time da EA. E aí, o EA quer fazer um matador de Battlefield e lança um jogo que tem um single player e alguns mapas de multiplayer com uma, principalmente de troop, muito igual. Mas assim, sente muito igual os detalhes. Te deu um cheiro de espionagem, né? Pois é, mas o que mais me incomodou é o fato de que no o mapa do metrô, do que foi o grande carro-chefe do beta, né, do Battlefield, é um mapa muito tenso no Call of Duty. E ele é um mapa longo e é um dos primeiros que você joga e você... Cara, pra mim, assim, várias vezes eu... Caralho, meu, é muito igual isso, cara. Ele me sente muito igual. E como desenvolvedor, não deixei de ficar com a pulga atrás da orelha sobre isso, sabe? Porque nem o Rafa falou, assim, tipo... É as cartas de cada um, sabe? É as cartas que eu tenho pra jogar. Então, se alguém sabe o que eu posso ter na mão, ele pode tentar prever, fazer melhor ou, sabe, fazer igual. Mas me incomodou isso, sabe? Eu não sei se vocês acham que faz sentido isso, mas... O que eu acho, cara, é que... Numa briga de cachorro grande como essa, esse tipo de coisa vai acontecer. Talvez alguns sejam uma coincidência entre aspas, né? Talvez algumas dessas coisas não tenham sido propositadamente copiadas ou fruto de espionagem, mas sim você ficou sabendo, você ouviu e aí você concluiu o resto e acabou sendo muito parecido. Outros podem ter sido realmente sacanagem, mas cara... Pelos números que estão envolvidos e o quanto eu sei que essas duas empresas, Activision e EA, estão engajadas nessa briga, não me surpreende que ela se torne uma briga, vamos dizer, de baixo nível, entendeu? Com certeza na parte de marketing ela se tornou uma briga de baixo nível e quem sabe aí na parte do desenvolvimento também, então não dá pra dizer que me surpreende. Pois é, essa de marketing, uma coisa que me surpreendeu muito foi que a Activision em geral não acabou não revidando as porradas, né? Eu achei interessante. Que eu achei uma estratégia boa. E aí ficou nas propagandas do Battlefield, fazendo certas referências e piadinhas que te levavam a pensar no Call of Duty, tipo atacando diretamente, né? E que eu acho uma coisa baixa, feia de fazer, e a Activision não fez nada disso. Ela só falou do jogo dela. É como se Battlefield não existisse, que eu achei mais uma estratégia melhor e mais, quer dizer, mais elegante, né? Pois é, eu o que eu mais fiquei impressionado, eu vi uma entrevista com um lead de comunidade da Activision lá, que trabalha com o pessoal da Infinity Ward, e o que me surpreendeu foi ele falou assim, que não existe briga. Ele falou assim, que ele sempre jogou os jogos da DICE e sempre amou os jogos da DICE, e os jogos são completamente diferentes. Os dois podem coexistir e não existe briga. Ele não entende porque alguém quer criar uma briga que não existe, se os jogos são produtos diferentes. E é engraçado que a comunidade abraçou isso muito forte. Todo mundo abraçou isso muito forte. Então até os fóruns, você vai ver o Metacritic do Modern Warfare 3 é ridículo de engraçado. Você vai lá, o user review é 0.1, era 0.2. Tipo, 470 reviews zero, assim, sabe? Aí tipo assim, como assim, cara? Tipo assim, 20 positivos, assim. Daí até o cara da Sledgehammer foi não sei qual website, mas ele publicou pedindo pros fãs ir lá aumentar o Metacritic. Eu achei ridículo. Ou seja, mas é engraçado, essa briga ela é grande demais, cara. É uma briga muito grande. E fica feia às vezes. Então beleza, ó, vamos pra frente porque senão não vai ter tempo de falar do jogo mais recente que foi lançado. Tenho certeza que o Rafa tá ali pulando na cadeira, salivando pra poder falar dele. Então, sem mais delongas, né, Rafa? Você tá jogando Skyrim, é o quê? 228 horas já das 250 desde que o jogo saiu. E fala pra gente, cara, por que o ouvinte tem que comprar o Skyrim e qual que é a sua impressão dele até agora. Eu joguei um pouquinho também, vou adicionar também meus 2 centavos, mas diz pra gente aí, por que Skyrim? Cara, Skyrim eu acho que ele leva a outro nível, assim, o que a gente está acostumado a jogar com RPGs ocidentais, em mundos abertos, assim. É o melhor jogo que eu joguei esse ano. Eu achava que seria Batman Arkham City, Mas Skyrim chegou com os dois pés, assim, e me surpreendeu. Eu já esperava bastante do jogo, por gostar da série Elder Scrolls. Eu comecei com Morrowind, acho que o Seiko começou com o primeiro, com Daggerfall, né? Que é o segundo. Isso, Daggerfall é o segundo. Eu comecei com Morrowind, gostei muito do Morrowind, joguei Oblivion, gostei, achei fantástico também. Apesar de não ter terminado a main quest do Oblivion, porque eu fiquei mais entretido nas side quests e nas guildas do que na main quest. Eu achei a main quest bem fraquinha do Oblivion, pra falar a verdade. Eu, com Skyrim, eu sim, fiquei, superou as minhas expectativas. Já estava esperando um jogo fantástico, mas é outro nível, assim, é um outro nível de competição. Qualquer outra empresa, inclusive a minha querida BioWare, que quiser continuar sendo significativa no mercado de RPGs ocidentais, vai ter que rebolar aí, porque Skyrim chegou com os dois pés, é o melhor jogo do ano disparado, e provavelmente o melhor jogo dessa geração, assim, na minha opinião. O melhor jogo dessa geração de consoles que saiu até agora. Eu sou fãzaço de Zelda também, como vocês sabem. Tem o próximo Zelda saindo ainda esse ano. Eu acho que semana que vem, se eu não tô errado. Uhum, dia 20. E esse também pode ser um que destrua tudo, sabe, com o que eu tô falando aqui. Mas como a gente combinou que você vai falar dos jogos que a gente jogou, né? Pra ter claro. Uma opinião parcial. Skyrim é foda, cara, sem medir palavras, assim, ó. Entendi. Tudo no jogo o que tá pra ver, o que eles almejaram é nada abaixo de épico, sabe? Qualquer lugar que tu vai, assim, é o environment, assim, os locais, tudo, o cenário, é tudo lindo, assim, sabe? Tudo que tu olha, até os lugares que eram pra ser feios, sabe? Tipo um deserto, um lugar desolado, ele tem uma harmonia em que tudo funciona, assim, que é bonito de ver, sabe? Que é muito fácil tu pegar, esquecer que o mundo ao teu redor existe e fingir que tu vive dentro daquele mundo. Acho que é o jogo que chegou mais perto de realmente criar um mundo, assim, que seja muito fácil tu suspender a descrença de que isso, que tu realmente está num mundo criado, assim, num mundo virtual, que é muito bem feito, assim, tudo. Claro que ele não é perfeito, né? É como todos os jogos open world, é muito difícil tu polir exatamente, fazer tudo funcionar exatamente perfeitinho. Ele tem seus bugs, tem seus glitches, mas eles são esquecíveis, assim, facilmente perdoáveis, uhum, eu diria, né? Uhum. Porque todo o conjunto da obra é tão, tão bem feito, assim, não só a parte de tu olhar pra ele. Ele é, como o Seiko falou, que o jogo mais bonito que ele já viu foi o Battlefield 3, né? Pra mim, o jogo mais bonito que eu já vi é o Skyrim. Eu tô jogando ele no PC, o meu computador, ele é bom, assim, ele é bem bom. Ele detectou automaticamente o meu hardware e me sugeriu a configuração máxima. Mas como eu senti um pouquinho de queda no frame rate, eu baixei o anti-aliasing pra vezes 4 e o anisotropic filtering pra vezes 2. E o jogo continua lindo, assim, ele tá muito bonito no PC. De olhar, o gameplay do jogo em relação, eu vou comparar um pouco, acho que um pouco mais com o Oblivion do que o Morrowind, porque eu acho que foi o que a maioria jogou, né, dessa geração atual, jogou mais o Oblivion do que o Morrowind. Então, mudou algumas coisas na mecânica, o sistema de skill principalmente mudou, tu continua evoluindo, né, as skills, usando elas, mas agora qualquer skill que tu evolui, combina pra tu passar de nível. E os NPCs, os monstros, eles não escalam mais com o teu nível. Então, o que acontecia no Oblivion é que se tu subia nível muito rápido, tu acabava sendo punido por isso. Então isso não acontece mais, porque agora os personagens são divididos por áreas no mapa. Então se tu for no início do jogo, num lugar em que os monstros são muito difíceis, tu vai morrer e deu. Acontece, isso faz parte do jogo, assim. Mas eu, ainda até agora, jogando, eu não encontrei, tirando os gigantes é impossível de matar no nível baixo. Fui lá tentar fazer amizade com eles e morri com uma porrada só. Eu só acho que é uma notícia boa, assim. Eu acho que isso foi uma falha grave do Oblivion, de querer escalar a dificuldade, porque o jogador era punido. Em vez de passar de nível, se é uma coisa boa, que tu queria fazer, tu tinha que ficar tomando cuidado para passar de nível, porque tu podia começar a criar monstros que seria impossível de tu matar, né? Rafa, eu vou dizer, assim, que a escala da dificuldade, ela só foi uma falha porque o sistema, né, que, vamos dizer, que direcionava a dificuldade, estava atrelado ao nível, e esse nível você subia ele de maneiras muito diferentes e estranhas. Sim. Eu vou arriscar dizer o seguinte, que em outro mundo, o sistema de escalar dificuldade, ele por si só, não seria uma falha. Entendeu? Não, então, o Dragon Age, por exemplo. O Dragon Age escala a dificuldade automaticamente também. Ele faz isso bem feito, porque a progressão do personagem, ela é mais linear, né? Uhum. Ele sempre, nível mais alto sempre significa tu ser melhor em combate. Uhum. Coisa que no Oblivion não era verdade. Isso. No Oblivion tu podia ser um cara de nível alto e ser uma bosta em combate. Uhum. Então, isso ficou muito difícil de eles balancearem. E acredito que foi por isso que eles mudaram pro Skyrim, que tá... Eles têm um sistema novo também de skill, que tu vai evoluindo, e cada skill tem sua tri de perks, né? Uhum. Que são qualidades de cada skill, que é uma árvore para cada skill que tu vai... Que tem como pré-requisito um número, um valor naquela skill. E cada nível que tu passa, tu ganha um ponto para gastar nesses perks, nessas qualidades. É, eu gostei muito desse sistema, cara. É, ficou muito bom, ficou muito legal, assim, ele tanto te deixa fazer coisas que tu faz normalmente melhor, como, por exemplo, simplesmente dar mais dano com armas de uma mão, como fazer coisas que tu não podia fazer antes, né, como uma habilidade escudo, por exemplo, específica que tu não conseguia fazer antes, ou algumas magias, ou coisas assim. É, tem coisas, a área de crafting do jogo, né, de tu forjar armaduras, armas, melhorá-las. Melhorá-las também. Tu pode, quando forjar a arma, vai lá, afia a espada pra causar mais dano, melhora a armadura e tal. E tem uma skill, uma árvore de skill atrelada a isso, uhum. Forjar armas e tal. A parte de encantamento que tiraram do Oblivion voltou agora pra série. Que tu pode encantar, botar encantamentos nas armas, tu pode botar propriedades mágicas nas armas. Ficou muito, muito legal com uma skill também que tu evolui. Que mais que eu posso dizer? A parte de combate, a câmera em terceira pessoa, que no Oblivion existia, mas ela era injogável. Era muito ruim a câmera em terceira pessoa do Oblivion. E no Skyrim deu pra ver que eles botaram muito esforço nela. Eu, por exemplo, só tô jogando em terceira pessoa. Acho que ficou muito legal o combate, principalmente espada e escudo, que o meu personagem agora tá usando. Achei que ficou bem legal o combate com espada e escudo. É, eu tentei jogar na câmera de terceira pessoa, não é pra mim, cara. Eu tô jogando de primeira pessoa. Sempre imaginei Elder Scrolls como, entendeu, a experiência definitiva RPG medieval em primeira pessoa. Sempre achei que eles resolveram o combate melee muito bem, dadas as dificuldades que você tem quando é em primeira pessoa. E eu experimentei um pouco a terceira pessoa, achei, tá bem feito, mas não, eu gosto mais. Oblivion pra mim é primeira pessoa. Elder Scrolls pra mim é a primeira coisa. Sim, eu acho que é por aí, assim, muita gente prefere, eu e tu, fora de podcast, já teve várias discussões sobre primeira e terceira pessoa, e eu acho que esse jogo é a prova dela, assim, dá pra tu jogar nos dois, eu prefiro terceira, de longe, assim, e tu tá se divertindo, pra ti ficou mais confortável primeira pessoa, isso vai ser isso pra muita gente. O que importa é que se tu gosta tanto de primeira quanto de terceira, o jogo vai te satisfazer. Eu acho que ele é bom de jogar igual em qualquer um dos dois. Eu gosto de segunda pessoa. Como é que eu faço? Você não joga, você só interage com quem joga, pô. Isso. Não entendi. É quando tua namorada tá assistindo tu jogar, isso é segunda pessoa. Pra ela. Entendi. Mas essa é uma briga mesmo no Oblivion. Eu sempre joguei com arqueiros, então, dos antigos. Então, no terceira pessoa é muito melhor pra quem é stealth. E primeira pessoa muito melhor pra quem é armor, por causa do escudo e da noção de defesa. Essa foi o que eu achei, né? Eu ficava trocando, depende da classe. Eu não sei, cara, pra stealth eu concordo que a câmera em terceira pessoa é melhor, mas pra atirar com um arco eu acho primeira pessoa muito melhor. É tanto que eu, quando o meu personagem, ele é espada e escudo, mas ele também carrega um arco, assim, pra eventuais combates de longe e tal. E quando eu vou atirar com o arco, normalmente eu mudo pra primeira pessoa. É muito tranquilo mudar, aperta o botão, muda instantaneamente, então vou com o arco, tirei a primeira pessoa, mudo tranquilamente, volto. Pra combate espada e escudo eu prefiro muito mais a terceira pessoa, porque tu, principalmente quando tu tá combatendo com mais de um inimigo, tu consegue se posicionar, entendeu? Nunca dar as costas pra ninguém, entendeu? Se posicionar de acordo com que o teu companion tá posicionado ali perto de ti. Eu achei que ficou a noção do do campo de batalha, assim, é muito melhor acontecer. Ô, oh, Rafa, tem uma pergunta, então. É, eu tô com o meu Skyrim ali esperando o Dark Souls ser terminado. Agora, a coisa que sempre me perturbou em todos os Elder Scrolls, desde sempre, é... Você fez uma coisa errada num cantinho da cidade, não existe ninguém, o universo inteiro sabe que você fez aquilo. Isso sempre me irritou muito. Isso ainda existe? Cara, eu não sei, porque o personagem que eu tô jogando agora, ele não é ladrão, Errado. Ele é bom sim. Ele é bundão. Porra. O Gilead tá fazendo um ladrão, talvez ele saiba de responder, porque eu não fiz nada. Não é pra você contar pra ninguém, eu tô fazendo um nobre, um cara que... Não é pra você... Pois é. Então, não, é que isso eu nunca gostei. É, não consegui perceber ainda. É, realmente, Elder Scrolls é um jogo onde a fofoca corre solta, né? Porque, pelo amor de Deus, você faz uma coisa e todo mundo fica sabendo. É, não consegui perceber isso ainda, não. É, uma coisa parecida com isso que eu achei bem legal, assim, foi que tava em alguma quest lá que eu devo ter contraído uma doença sem perceber. Aí, quando eu cheguei na cidade, todo mundo falava pra mim... Ô, oh, cara, você desculpa dizer, mas você não tá muito bem, entendeu? Uhum. O pessoal falava pra mim, pô, olha, o seu aspecto aí não tá... Você tá se sentindo bem? Aí isso me levou a olhar lá os meus efeitos ativos e ver, pô, eu tô com uma doença que eu nem sabia. Aí fui lá e comprei a poção. Onde é que tu viu efeitos ativos? Ué, quando você entra em magia, lá tem os efeitos ativos. Aí... Ah, é? É, na parte de magia não que sabia. Tem. Aí eu fui e tomei a poçãozinha pra curar a doença e eu achei legal que foi um feedback que o jogo me deu in-game, assim. Não tinha uma barrinha ou um negocinho piscando dizendo, você está doente, entendeu? Os personagens disseram pra mim, ó, oh, você tá com a cara meio ruim aí, não sei se a sua cara é sempre assim, mas... Entendeu? Mas então, minha impressão é muito parecida com a do Rafa, cara. É, a primeira coisa que te dá logo a impressão, assim, é que, cara, melhor environment já feito na história dos videogames, entendeu? Do visual ao áudio, sabe? O Skyrim realmente mata pau, não vou ficar nem me repetindo aqui, porque a gente tá apertado no tempo aqui, mas Skyrim, por enquanto, assim, as 5, 6 horas que eu joguei dele, altamente recomendado, não são as mesmas 548 que o Rafa já jogou, mas dá pra eu recomendar também, já dá pra sentir que tudo nele vai ser épico, o pouco que eu fiz, side quest Michuruka que eu fiz lá, ela já teve muita coisa interessante, de puzzles a histórias interessantes, uma conclusão legal e uma recompensa legal da side quest, uma coisa que você acha que, entendeu? Alguém botou uma dungeon lá e botou uma side quest em cima só pra você poder perder tempo fazendo, não, foi realmente detalhado, muito interessante e muito recompensador, assim. Então, a expectativa dessas primeiras 6 horas é que as próximas 600 vão ser, entendeu, maravilhosas mesmo. Então, eu só quero falar uma coisa pra vocês. Se jogar Elder Scrolls e não fazer parte da Dark Brotherhood e não jogar Elder Scrolls, então vocês estão intimados a estar na Dark Brotherhood. Isso daí eu posso também afirmar, de tendo jogado Oblivion e tendo feito isso, que é a melhor parte do jogo foi a Dark Brotherhood. Tá vendo? Wise words. É isso aí. Então, com essas palavras sábias, como o Fernando falou, a gente precisa fechar nosso podcast 33. Para quem queria fazer um episódio mais curto, acabou ficando um episódio gigante. Mas a gente espera que, com certeza, foi interessante conversar sobre isso. Espero que seja interessante ouvir também. E espero que tenha alguma utilidade, né? Se você estava em dúvida, se você queria saber o que comprar, que jogo jogar, dependendo do seu estilo, né? O estilo que você gosta. Espero que a gente tenha dado. São todas opiniões pessoais. Não quer dizer que vai ser a mesma experiência que você vai ter, mas a gente acredita que vai ser parecido, né? Porque nosso background não é muito diferente, né? De como gamers, né? E a gente, onde podia trazer alguma opinião a mais como desenvolvedor também, a gente trouxe. Esperamos que tenha sido aí de utilidade para vocês. A gente vai se despedindo rapidinho aqui, porque a gente não tem mais muito tempo para gastar no episódio de hoje. Meu nome é Giliar, um abraço para vocês. Fernando, despeça-se aí do pessoal. Ah, então, obrigado pessoal aí. A gente queria compartilhar um pouco dessas peças de arte maravilhosas que está tendo no final do ano. Se tiverem comentários, por favor, façam. É isso aí, valeu. E você, Rafa? Cara, se vocês puderem escolher só um jogo, joguem Skyrim. Essa é a minha despedida. Pois é, o cara nem. Aí não vale. Aí não vale. Tá nem tentando convencer ninguém a jogar o jogo, não. Então, beleza. Eu sou o Giliar, também me despeço de vocês. Semana que vem, como vocês já sabem, Quick Quest, na outra, podcast, tudo mais que vocês já estão acostumados. Um abraço pra vocês, até semana que vem. Tchau. me. Stand above.